Gravando. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Bom, onde paramos na última sessão? Vocês tinham, estavam na cidade de Renfa, no reino, no plano de Celestia, a quinta camada do reino de Celestia, conhecida como Mertion. Vocês, aliás, estavam na cidade de Empyrea, primeiro, onde o anjo guardião de lá, um anjo planetar, indicou para vocês as fontes para vocês se banharem e se curarem, se restabelecerem do último combate que vocês tinham tido com a Patrulha da Perdição e o Magão do Mal. Depois vocês se restaurarem, ele disse, ele viu o estado em que estava o braço da Toph, os braços da Toph, e disse que o processo de regeneração tinha começado, mas ele levaria muito tempo. E ele sabia que tempo era uma coisa que vocês não tinham, então ele mandaria vocês para um lugar onde tempo não seria problema, mas sim a solução. Quando perguntaram para ele que lugar que era esse, ele disse que era a cidade de Renfa, a cidade das areias do tempo, um lugar onde o tempo corre de maneira diferente do que vocês estão acostumados. E mandou vocês para lá através de um portal que ficava numa ampulheta gigante na cidade de Empyrea, que conecta a cidade à cidade de Renfa. Ele quebrou uma ampulheta, entregou areia para vocês, e a areia é a chave de portal que fez com que a ampulheta se tornasse um canal de comunicação entre Empyrea e Renfa. Vocês saíram do centro da cidade de Renfa, que é um grande relógio ali solar gigantesco. Vocês saíram praticamente no ponteiro dele e foram procurar pelo contato que ele disse que vocês deveriam procurar, um homem chamado Secundus. E ele disse que ele era um homem incomum e que vocês teriam que aprender a lidar com ele para convencê-lo a ajudar vocês. Vocês olharam ao redor e descobriram que no local... O local, ele tem uma fixação por ordem, né? As ruas, elas são simetricamente planejadas, os prédios são todos distribuídos uniformemente nas ruas. E tem placas indicativas e informativas por todos os lugares. E de posse das informações dessas placas, vocês rumaram até a Torre dos Secundus, que fica exatamente beirando a montanha, Monte Celestia, porque a cidade, ela é encravada no Monte Celestia, só que a metade que está cravada na montanha, ela mostra ao fundo dela uma paisagem completamente diferente da paisagem que vocês estão, da metade que vocês estão. A metade onde vocês estão tem uma paisagem de uma cidade até certo ponto glacial, porque fica no alto de uma montanha nevada e tudo mais, né? Só que durante o trajeto que vocês fizeram até a torre, vocês viram o passar das quatro estações do ano várias vezes ali, indicando para vocês que, de fato, como disse o Cantus, o local tem alguma relação em comum com o tempo. Quando vocês chegaram na torre de Secundus, bateram a porta dele, a campainha dele, né? É uma manivela que tocou os sinetas lá dentro. Passos metálicos chegaram até a porta. E aí vocês viram chegar os Secundus, que é um homem alto, esguio, de membros desproporcionalmente grandes e de aparência metálica, ou seja, é um construto como todos os outros que vocês viram perambulando nessa cidade. Os construtos aí são muito comuns, mais comuns até do que os golems no novo Tormenta 20. Os Secundus recebeu vocês. Vocês no início tiveram um pouco de dificuldade para lidar com ele, porque ele tem um pensamento extremamente lógico e simples, simplório, tal qual o assistente do Google. E tiveram um pouco de dificuldade para se comunicar com ele, mas depois conseguiram fazer com que ele levasse vocês para dentro e explicaram mal e porcamente para ele as dificuldades que vocês tinham e pediram ajuda. Não sei de onde que vocês tiraram a ideia de que tinha uma sala onde o tempo corria mais devagar mais rápido, sei lá. Eu prefiro pensar que isso não foi metajogo, mas enfim. O Secundus, ele conseguiu compreender que vocês precisavam de ajuda. E com as explicações que vocês deram pra ele, ele disse que iria levar vocês pra Laço Temporal 322518. E explicou que no Laço Temporal 322518, vocês poderiam ficar lá pra se curarem, ou como disse a Toph, pra treinarem. E só que vocês poderiam ficar lá dentro somente uma rotação, que segundo ele são 312 dias. E para encurtar as explicações, ele disparou uma contagem regressiva nos trajes que ele cedeu para vocês. Os trajes de segurança, porque para chegar nesse laço temporal, vocês teriam que penetrar no plano da energia temporal. Um local que, segundo ele, é o plano, é a dimensão onde jazem os restos de outros universos, os restos de outros planos que foram reduzidos a simples poeira. Então eles jazem nesse lugar. Por isso a cidade tem o nome de Cidade das Areias do Tempo, porque ela tem essa ligação com esse plano da energia temporal, de onde vertem ventos temporais que carregam as areias do tempo, que enquanto vocês olhavam para elas no topo da Torre dos Secundus, ao elas baterem nos seus rostos, vocês sentiam o efeito assim do envelhecimento rápido chegando aos seus rostos. O tempo, ele realmente ele age de formas estranhas dentro desse plano bizarro no qual vocês foram. O Secundus disse que para vocês sobreviverem lá dentro, vocês precisariam de trajes especiais, e aí ele cedeu 6 golems para vocês que ele já tinha preparado. Porém, ele não tinha mais 2, que era o que vocês precisavam, porque vocês agora são em 8, graças à presença do único que está agora acompanhando vocês. E enquanto vocês discutiam como fazer para conseguir os 2 golems que faltavam, ou tirar no palitinho para ver quem que ia ficar para trás, ou tentar suportar as tempestades temporais sem traje de proteção, a Siri teve a ideia de usar a fusão metamórfica de Squall, uma magia que o Celerin aprendeu com o Mikhail, e que ele se fundiu com a Ciere para passar conhecimento para a Ciere do Cemitério dos Dragões. E aí, por conta disso, a Ciere se julgou capaz de replicar a magia e conseguiu replicar a magia. Ciere se fundiu com a Toph, Celerin se fundiu com o Theon, e vocês foram para o plano da energia temporal, mergulharam nele até chegar numa bolha translúcida que ao mesmo tempo refletia vocês. Um portal se abriu e vocês entraram nesse portal e saíram num plano que é completamente branco, uma imensidão alva que toma conta de tudo. Ali vocês começaram a conversar e discutir o que vocês fariam, porque vocês ficariam praticamente um ano ali dentro, enquanto se passaria somente um dia do lado de fora. E começaram a planejar o que iam fazer, se iam treinar pedras rúnicas, se iam desenvolver uma proteção contra o vazio e tudo mais. E todo mundo estava encucado com a Lisbeth também. E aí a Toph foi analisar a alma da Lisbeth. Saiu do seu corpo, entrou no corpo da Lisbeth para tentar entender o que estava acontecendo e tentar buscar a metade da alma da Lisbeth. Mas a alma da Lisbeth, ela sempre teve completa. E durante esse processo, o Toph utilizou a energia de quase todos, menos da Ciri, que ficou vigiando a Lisbeth desconfiada. E durante esse processo, alguém entrou na sala. Alguém tinha caído da sala e voltou. E durante esse processo, uma grande quantidade de energia foi dispendiada. A alma da Lisbeth, que estava flutuando no plano, numa porção do plano astral, dentro desse local onde vocês estão, ela se tornou física por um momento, ela começou a brilhar. E aí, nesse momento, vocês viram que a alma da Lisbeth, ela possui 2 cordões de prata. Um que está ligado ao corpo dela e outro que sai da dobra temporal 322518 e vai para vocês não sabem onde. Esse fenômeno causou um outro evento dentro do local onde vocês estão. Quando a alma da Lisbeth brilhou e se revelou física e revelou possuir dois cordões de prata, uma figura que até então estava oculta e completamente indetectável por vocês, quebrou a sua concentração para olhar esse fenômeno e tentar entender o que acontecia. Essa figura, ela se levantou, olhando para a alma da Lisbeth, flutuando e voltando ao corpo da Lisbeth, quicando a Toph de volta para o próprio corpo. E aí essa figura, ela se levantou, já visível, e encara a Ciri. Essa figura está aparecendo agora na tela do Roll20 de vocês aí. Vocês podem ver que está aí para vocês. É um homem alto, bem alto, certo? Dá a impressão até de que ele é um meio gigante. E o corpo dele é bem delineado. Nota-se que ele faz atividade física com frequência. Ele tem o corpo todo verde, semi-transparente. Tem momentos que você olha para ele, ser, e você vê que ele é translúcido, mas tem momentos em que a luz bate no corpo dele, ela é refletida de volta, e aí você vê que ele é sólido, certo? Ele é feito completamente da joia esmeralda. O cabelo dele são cristais de esmeraldas endereçados pro alto, e vocês veem nos ombros dele, em algumas outras partes do corpo dele, brotando esses cristais de esmeralda. Ele fica em pé ali, apoiado num cajado dourado. Olha para a alma da Lisbeth, que acaba de entrar no corpo dela, desaparecendo, e a Lisbeth vai recobrando os sentidos aos poucos. Enquanto vocês estão olhando para essa figura, ele quebra a atenção que ele tá na Lisbeth e volta a encarar você, Ciri. Porque ele percebe que você viu ele e ele fica olhando para você. Da forma como ele tá aí, em pé, uma mão apoiada nesse bastão, a outra mão para frente, como se fosse soltar uma magia igual tá na imagem aí. O que você faz, o que vocês fazem? Ora, ora, ora, nós estávamos sozinhos aqui? Ok. Quando a Ciri fala isso, vocês escutam a voz da Ciri, se viram automaticamente pro reflexo pra olhar pra ela, vocês veem essa figura. Eita. Toph, você sente o ki dessa pessoa. Um ki extremamente poderoso. E aí, subitamente, o ki dele desaparece. Uai, o ki desaparece, mas ele continua visível. Continua visível. Quem é você? Como você veio para aqui dentro? Você me entende? Ele olha para você, Toph, torce a cabeça de lado assim. Fica encarando você. Eu vou me aproximando dele. Você vai se aproximando dele? De que Sim. forma? Sim. Caminhando, normal. Sem agressividade, tipo, só indo na direção dele, mais por curiosidade. Você vai na direção dele, ele fica olhando pra você. E pergunta novamente. Quando você tá a exatos 6 metros dele, ele joga a perna direita pra frente, na sua direção, bate o pé com tudo no chão e bota o cajado assim pra frente, em posição de ataque. E fica encarando você. Ele dá uma semicerrada nos olhos e fica encarando você. Ele forma uma base baixa, extremamente sólida, extremamente firme e estável. Ele fica encarando você, ficando você com os olhos semicerrados. E aí vocês veem os olhos dele com a visão periférica percorrendo ao redor dele, olhando para cada um de vocês. Hoje é. Você pode baixar a música aí, por favor. Só um pouquinho. Já baixei. Vocês aí, conseguiram valeu. Ouvir? Querem que eu repita? É. Deu pra ouvir. Ok. Eu aproximo um pouco mais. Um pouco mais cauteloso, mas sem expressar qualquer tipo de ação agressiva. E falo, você me entende? Você tem a postura dos lutadores da Filhos da Terra. Postura firme. Ele fica parado encarando você. O gato comeu sua língua? Fica parado. Continua só te observando. Tá apreensivo. Prazer, senhor. Você faz parte da sala? Ele olha pro Griel, olha pra Ciere. Como você avançou um pouco, Toff, ele recua um passo pra trás e troca a posição da base dele. Pé esquerdo fica à frente agora. E quando ele faz isso, ele dá um meneio de cabeça assim e olha pra todos os lados, olhando cada um de vocês. O que dele tá sumido ainda? Sim. Você não sente que... Ele parece que é um construto? Não, Griel. Ele se move como um ser vivo, apesar de ser feito de esmeralda, apesar dele ser um mineral. É como se ele fosse um elemental, um tipo de elemental. Posso tentar ver se ele tem um corpo orgânico já? Esse aqui é o corpo dele, né? Como é que é? Quero ver se ele tem um corpo orgânico. Como você faria isso, só observando ele? Percepção, ouvir coração, ouvir respiração, esse tipo de coisa. Batimento cardíaco. Tá, você não escuta o coração dele batendo. E ele parece não respirar. Ele tá parado lá olhando vocês. Bom, você disse que ele é de Jade, né? Esmeralda, desculpa. Eu pego. Esmeralda. Esmeralda. Tá, você não fala, mas você é amigo ou você é inimigo? Como é que você veio parar aqui? Você foi enviado pelo... Como que é o nome do tiozinho lá mesmo? Secundus. Você foi enviado pelo Secundus? Ele aponta o bastão pra você, né? Ergue o bastão assim, e ele faz assim com a cabeça. Aí ele fala, Ingwin, Malmsteen, Rush, Dokken. Eu entendo isso? Joga um teste de inteligência. Mesmo tendo... É um idioma? Mesmo tendo o bagulho do talento lá, luz e... Não, sol e lua, que eu compreendo todos os idiomas. Sol, irmão, lua. Joga um teste de inteligência. Tá. Peraí. Como é que tá de ver? Eu tô no notebook, peraí. Relaxa. Tá com calma. Jogado. 21. Eu não vou falar pra você usar o Roll20 no celular, porque o D&D ficou péssimo no celular. Tá. Tirei 21 já. Beleza. Ele tá falando no idioma primordial. Eita, eu acho que eu falo primordial, hein? Só que é um dialeto do idioma primordial super estranho que vocês nunca ouviram na vida. É como se ele estivesse falando em português de Portugal, só que o português arcaico, dos tempos do Cabral. Aqui. Entendi. Pra gente. Para a aterração aí. Eu acho que o Gui deve ter pego a referência do idioma que ele falou. O português de Portugal arcaico, eu não entendi. É isso? Não, a frase que ele fala pra vocês. Não, entendi. Mas enfim. Não tem problema. Fala a frase de novo aí. O que ele tá falando é o seguinte. O que vocês querem aqui? Abaixa mais um pouquinho. Tempo. A música. Melhorou? tô no limite mínimo aqui. Abaixa mais. Eu tiro fora ela. Abaixa não, mais. Não, tá de boa. Acho que tá de boa agora. É que quando você fica sem falar, ela dá uma aumentadinha. Certo. É, ele falou, ele perguntou o que a gente tá fazendo aqui, né? O que vocês querem aqui. O que a gente quer aqui. E aí, galera? E aí? E aí, cara? É, eu respondo pra ele em primordial. Tempo. Você fala isso em comum, Sir? Fala, Lucas. Bom. Bom. Sim. Em comum? Sim. Ok. Toff, você ia falar alguma coisa também. Falou pra ele, respondo pra ele em primordial. Como assim que a gente quer aqui? Você que apareceu aqui. E está em posição de luta. Não vai dizer quem que é? Ele encara você. Twisted. Skid Row. Let. Ele quer crachar alguma coisa aí, porque tem Skid Row. Skid Row, Led Zeppelin, Godó, esse cara é do rock and roll, velho. Para de rir. E aí ele olha pra Ciere, encara feio a Ciere, volta a encarar a Toff. Qual que é o problema do verdinho comigo? Ele responde pra Toff, né, nesse idioma primordial arcaico aí, né? É, qual que foi a sua pergunta mesmo, Toff? Repete aí. É... Ele perguntou o que a gente quer aqui. Eu falei, mas você que apareceu aqui. Você tá com uma postura de combate, não sabemos nem se é amigo ou inimigo. Ele responde assim pra você, em primordial. E você, é amiga ou inimiga? Depende. Se você me atacar, serei sua inimiga. Se você não atacar, continuarei fazendo o que eu estou fazendo com meus amigos. Mas como você veio para aqui? Ou você já estava aqui? Aí ele responde pra você. Não vou usar nomes de bandas, não. Ele responde em primordial para Toff. Então continue o que estava fazendo, e eu continuarei o que estava fazendo. E o que você estava fazendo? E ele recuou mais um passo, trocando de base, trocando de base. Você ouviu? Ouvi. Ele olha pra você. Olha pra todo mundo. Olha pra Ciere. Tempo pra quê? Ele responde no idioma comum de Arton. Olha, parece que ele conhece. Pra impedir que o universo seja destruído. Ele se levanta e sai da postura de ataque. Ele é muito mais alto que todos vocês. Eu tiro a esmeraldinha do bolso assim e falo assim, isso aqui é seu? Ele olha pra aquilo. Olha pra cada um de vocês. Olha pro Griel. E ele responde, depois que ele olha pro Griel, assim, ele vira pra vocês, e ele responde falando no élfico, no alto élfico de Lenórien. Pra que vocês querem salvar o universo da destruição? Ele perguntou pra que ou pra quem? Pra quê? É, eu não entendi. Ah, por que vocês querem salvar o universo da destruição? Ué, simples. Para que possamos continuar vivendo no nosso mundo, assim como outras pessoas. Todos têm direito de viver. Por que não salvaríamos? Ele põe o bastão de volta assim. Ele dá uma coçada assim no queixo. Coçar na esmeralda. É, dá uma coçada na esmeralda. Conforme ele faz assim, vocês vêm caindo assim, desprendendo do queixo dele assim, um pozinho esverdeado. Querendo pegar esse pó, hein? Olha o pardal aí, ó. Pardal. Vocês querem continuar vivendo, então. Ele fala em Goblin. Eu falo assim, dá pra padronizar uma língua, moço? O comum todo mundo aqui entende. Comum de arco, por favor. Na verdade, a gente quer que todo mundo continue vivendo, não só a gente. Ele encara você, Ciro. Mesmo falando em comum, em Valkyr tradicional. Obrigado. Assim ajuda. Muito prazer, eu sou Ciere. O senhor seria? Eu sou Aldric. Prazer, Aldric. Tem uma música de fundo meio alta aqui, tá um pouco complicado de te ouvir. Porra, gente. Que droga. Eu seria em tocando a gaita dele. Considerinho, dá uma segurada emoção aí. Lá. Calma aí. A sensibilidade do meu microfone tava baixa aqui. Vê se melhorou minha voz aí. Então aumenta o mic. Ficou maior? Ficou mais alta a minha voz? Uhum. Uhum. Então beleza. Ok. Eu sou Aldric. Muito prazer, Aldric. Por que vocês estão mexendo com o tempo? Como assim? Pelo que eu sei, a gente não tá mexendo. Esse local já existe. Ele olha pro único. Aí ele olha... Quem ficou com o colar de Valkyria? Eu. Olha pra Toph. E depois olha pra todos vocês. Ah, isso acontece. Não deveria. O universo também não deveria ser destruído, mas se não fizer nada, vai acontecer. Você quer dizer que vocês estão dispostos a tudo para salvar o universo? Inclusive mexer com o tempo? De forma imprudente e descuidada? Mexer com o tempo de forma descuidada foi o mocinho ali. É, mas segundo ele... Vários aqui morrem no futuro pra tentar isso. Ele olha pro único, encara o único. Sim, ele é um viajante no tempo. Já viajou algumas vezes através dele. Eu sinto isso. Algumas? Mas vocês também já o fizeram, sim. O único lá no canto, né, perto da mãe dele, né, preocupado com a mãe dele, levanta a mão. Moço, tá tendo um engano aqui. Eu só viajei uma vez no tempo. Foi agora, pra tentar salvar minha mãe. Ele olha pro único e encara. O único, feio. Você mente. E mente muito mal. Tá, deixa eu perguntar uma coisa, menino Aldric. Você vem aqui, julga a gente, mas nem sequer se dá o trabalho de dizer quem você é, por que está aqui, qual sua finalidade aqui. Só vem julgando a gente. De julgadores a gente já está cansado já. A gente está tentando só salvar o universo. E ainda não estou assim, julgando ninguém. Só expus os fatos. Ele mente. Ele já viajou mais de uma vez no tempo. Tá bom, todo mundo mente. E daí, qual que é o problema? O senhor sabe você está levantando parece... problemas. Parece que ele não sabe. Será que ao invés de você apontar os fatos, você poderia explicar, então, o seu ponto de vista? Você parece que entende muito bem sobre isso. Depende. A proporção de você veio de Sigil também? Existe um mundo envenenado, Stoff. É, ele parece a Lisbeth, só que verde. É. Isso é verde, né? É verde. Sim, é verde. Não, é porque eu tô aprendendo cor agora. Só pra... Não, tá certo. Ele é o que nós chamamos de verde esmeralda. Não, a matéria eu sabia, mas não sabia da cor. Não, não, não. O nome da cor é essa. As pessoas colocam composições, não sei porquê. Calem-se, não é hora de ficar discutindo sobre cores. E joga o bastão com tudo em você, Toff. Eu ia falar que eu seguro com a mão, mas não dá. Eu tenho que... Eu ia tentar segurar, eu ia entrar na frente, mas já que você quer fazer algum roleplay mais elaborado, fica só mercê. Eu... Vai rebater projétil? É. Não, eu vou deixar, vou mandar no peito, né? Eu vou parar no peito. Pode mandar. Parar no peito? É. Tá, antes dele fazer isso, eu vou segurar, eu vou rebater com o meu machado. Quando eu vejo que ele não vai, a ação da Toph não vai se reagir em nada, eu vou entrar na frente e bater com o machado no bastão. Ok, Morin. Muito bom. Você vai com o seu machado pra rebater, como se fosse uma pá, bater no bastão dele. Morin. O bastão, ele atravessa seu machado. Tá, aí vai ter eu na frente. Tem você na frente também? Sim, eu entrei com o corpo e o negócio, rebati. Tipo, foi só você não vai dar uma tacada de beisebol no negócio, então? Você vai usar o machado de escudo. Sim, é esse negócio. Eu usar, tipo... Ah, tá, eu não entendi. Da frente. Então, tipo, eu entrei na frente dela e tirei. Caso ele vai passar batendo em mim também, caso eu não conseguisse. Tá, entendi. Eu achei que você tava fazendo outra ação. Beleza. Então, vou voltar à descrição aqui, porque então não é isso que acontece, não. O machado, ele vai com tudo. O machado, o bastão, ele vai com tudo. Na direção do seu machado. Você põe o machado à frente pra rebater. Ele atravessa o machado. Sem danificar o machado. E vai com tudo em direção ao seu peito. O Toff é mais baixinho, vai na direção do seu peito. Porque ia pegar na cabeça da Toff. Vai com tudo na direção do seu peito. E aí ele para meio centímetro do seu peito. Você pensa que ia ser atingido com tudo por aquele bastão. E aí você olha, o bastão tá parado a meio centímetro do seu peito. E é ele que tá segurando o bastão no seu peito. Ele segura o bastão assim, ó. Ele cata o bastão assim. Ele tá agachado. Aí ele olha pra cima. Encarando você. E aí ele se levanta e ele fica mais alto que você. Bem mais alto, ele te olha de cima. Aí eu continuo olhando pra ele, encarando ele, olhando o olho dele. Ele chacoalha a cabeça positivamente. Chacoalha a cabeça positivamente. Aí ele olha pro bastão, olha pra você e fala: sabia que isso aqui poderia te matar? Eu correria o risco para proteger um aliado. É isso que nós fazemos em batalhas. Aí ele vai na Toff, encara a Toff assim, vai abaixando pra olhar ela. E você sequer se mexeu, sequer piscou. Demonstrou coragem. E você demonstrou que é inimigo. Eu disse, se você atacar, você é nosso inimigo. Senão, quem está julgando quem agora? Não estou julgando, estou apenas expondo os fatos. Uma opinião não é um fato. Claro que não, da mesma forma que você disse. Mas você mostrou esse fato, então eu devo julgar que você é inimigo. Não, não deve. Se continuar com essa linha de pensamento, você estará muito errada. Sua missão falhará. E por que você tentou nos atacar? Eu não tentei. Se eu tivesse tentado, eu teria atingido. Ele vira e dá as costas pra você, Toff. Vai se afastando de você. Então, passa o que você estava querendo com esse teste? Do Murin. Justamente o que você disse. É muito sábio. Um teste. Mas qual o objetivo desse teste? Saber se somos dignos da sua presença ou da sua sabedoria? Eu quero saber exatamente quem são vocês. Já que estou aqui agora, eu quero saber de vocês mesmos quem são vocês. Eu não sei o que o pessoal falou pra ele, não falou, porque eu acabei de chegar no bolo, né? Então, não falaram nada. Praticamente. Ô, Zé. Basicamente, ele e a Ciri se apresentaram só. Tá. Fala. Então, não sei se você... Tá, deixa o Onyx terminar a dúvida que ele quer tirar. Eu quero saber se a presença que eu senti na hora que ele apareceu é a mesma presença que eu pensei ter sentido antes, quando a gente estava combatendo a Pentar. Sim. É mesmo. Por isso que eu perguntei se a esmeraldinha era dele. Não, tudo bem. Isso daí já ficou meio que óbvio, mas só pra ter certeza mesmo se sim. A minha. Porque assim, eu tava quase desmaiando, entendeu? Então poderia ser um pequeno devaneio. Ah, é verdade. Eu esqueci que você tava desmaiando naquela hora. Pode continuar. Você disse que ia saber exatamente quem é a gente, mas pelo que eu percebi, você já está nos observando já tem um tempinho? Ou você acha que eu não percebi que você estava vindo nosso combate contra o Pintar? Tempo. Vocês falam do tempo com muita leviandade. Só na hora que ele passar assim, que ele parou pra ir falar com a Toff, que ele passa pra voltar com o Murray assim, eu quero dar uma encostadinha pra ver se ele é gelado. Não, ele tá indo na sua direção, calma. Ele passa do lado do Murin, né? Encara o Murin assim de cima pra baixo, né? Um teste, exatamente isso. Ele dá um meio sorriso pro Murin, vai olhando cada um de vocês, vai na sua direção, Ciri. Você tá com a esmeraldinha na mão, né? Aham. Aí ele pega da sua mão assim. Consigo dar uma encostadinha nele assim, ó? Consegue sim. Consegue assim. Uhum. Assim, dá licença. Você rela nele, ele olha pra sua mão, olha pra você, e aí ele, com a mão assim, ele esfarela aquela esmeralda, ela se transforma em poeira. Porra, foi desnecessário, hein, cara? Curiosa e impulsiva. Pedir licença. Vai até o Griel e o Celerim. E vocês dois observam a tudo. Sem qualquer pressa. Já que suas raças não têm medo do tempo, é isso? Exatamente, mas não é só isso, né? Eu acho que a gente tem que deixar esse pessoal que não tem a vida tão longa quanto a gente fazer as coisas primeiro. E vem cá, você tá fugindo da pergunta aqui da nossa amiga. Você não respondeu, Toff? Não respondi. E não tá na hora de você responder alguma coisa também? Ele põe a mão no cinto dele assim, olha pra baixo no cinto dele. Vocês veem que no símbolo dele tem um emblema ali que é uma ampulheta. Ele olha assim pro símbolo, né? Olha pra você. Dá um cara a você assim de cima pra baixo, dá um sorriso. Não, ainda não está na hora. Mas está quase. Maravilha. Já, você comentou em falar do tempo com a gente com Levendade. Acredito que falar do tempo não seja uma coisa tão desnecessária. Acredito que brincar com ele. Sim, seja desnecessário. Mas falar sobre o tempo, não. Eu acredito que aqui ninguém está brincando com o tempo. Não sei o que aconteceu no futuro. Você, Murin, melhor do que ninguém aqui, deveria saber que as palavras têm poder. Sei. Principalmente as palavras que nomeiam. Então, tome cuidado. A usar as palavras. Posso fazer uma observação? Fique à vontade, Toff. você fala do tempo, e isso me fez questionar. Você não conhece o tempo como a gente, no seu sentido literal, na sua palavra, na nomenclatura, digamos assim. Então, eu devo supor que tempo é alguém ou algo? Ah, o tempo. Eu tenho muito a falar sobre ele. Ele é legal? Mas antes, um último teste. Tenho um último pedido a fazer. Escolham um campeão. Pra quê? Um campeão, pra quê? Eu quero uma luta. Ah, não vai rolar. Se é isso que você deseja. Por que, Siri? Você está com medo de ferir alguém? Eu dou um passo à frente quando ele fala uma luta, Jeff. Eu acho desnecessário. Vamos lá, Mulan. Filho de Lena. Ataque-me. Então tá, Jeff. Ação bônus. Contudo. Fúria. Ok. Vou dar um saco pro lado ali, porque eu não sei se ele estourar a bola de fogo, eu não quero tomar, não. Peraí, deixa eu pegar a ficha aqui. Eu vou dar uma olhada assim, ó. Eu quero ver qual que é o limite da bola de fogo, vou dar uns passinhos assim, ó. E vou sentar esperando. O Jeff. Eu vou usar o KTB mensagem pra Siri. É. Você lembra o nome de todas as runas? O nome verdadeiro? Sim. Qual era o nome da runa do tempo? Que bosta. Eu também não sei. Isso aperta ele, né, mano? Mas o Jeff não me falou. 31, Jeff. 31 no ataque? 31, você quase nem me acerta. Que lixo de ataque. Usa o crítico da luva aí, Curry. Aperta tudo. Tem que acertar primeiro pra ser ataque crítico. Não, tá, com a luva não vira crítico? Você mesmo se você não acertar? Não, você tem que acertar. Ô, Morin, você desfere aquele golpe poderosíssimo com tudo nele. Ele só ergue a mão esquerda e segura seu ataque mais poderoso com apenas uma mão. Ô, cavaleiro zodíaco do caralho, hein? Ele fala pra você. Eu disse pra você não se segurar. Eu dou aquela bambeada assim no pescoço. É, acredito que eu estava mesmo me segurando. Negócio segundo ataque. Segundo ataque. Nossa, deixa eu fazer uma. Gasta recurso aí, gasta recurso. Que cuzão do caralho esse Jeff, hein? Mais 21, verdade, mais. É gasto, né? Vai ficar um ano aí. Vai recuperar rapidinho, né? Já vai recuperar dois ponto de sorte aí, já. É, pronto, agora tá saindo. Ô, Murin, só não queima ele, hein? É verdade. Tá, eu começo a aquecer o machado com o cordial. Eu começo assim, eu me concentrar, já que ele falou pra não me segurar. Começo a me concentrar. Segurando o machado e vai criando aquele machado flamejante. Aquela chama primordial, tudo tomado do machado. Uhum. Como se o machado tivesse uma forma de. Como se o fogo tomasse a forma de um machado. Ok. Chamas tomasse a forma de um machado. Certo. Ele olha pra então... você, ele fica encarando você. Aí o machado ele começa a inflamar. Aí quando pega fogo no machado inteiro, que a chama recobre o machado inteiro. Ele arregala os olhos assim. Chegou o momento de mostrar o meu treinamento. Aí vamos dar um críticozinho agora. É o treinamento de 5 minutos? De 5 minutos ali. Ah, acho que agora deve estar acertado, né? 39, porra. Melhorou. Porra, que lixo, mano. É que lixo. O cara deve ter 50 de CA, velho. Você nem se acerta com esse ataque. É verdade, cara. Você nem se acerta, mano. Nem se ele falha a crítica, não vai se acertar. Nem a pintar se acertar. Bom, mano. Rerola, Kerpo. Joga o ponteiro aqui, rerola. É que ele tirou 16, né? Eu sei. Ah, eu tenho. Tipo, eu posso usar pulso de ação, velho. Não precisa. Pulso de ação não vai memorar seu dado. Não precisa. Tá, mas tipo. Eu vou ter que ficar rerolando. E aí? Não precisa. Não precisa, porque acontece o seguinte. Ô, caramba. Fiz caquinha aqui. Acontece o seguinte. Você desfere o ataque com tudo. Ele ergue o braço pra defender e ele abaixa o braço e expõe o peito, assim. Seu machado acerta com tudo o peito nu dele. Quando atinge ele com tudo, as chamas se espalham pelo corpo dele. Ele sorri assim de canto de boca. E aí, Murray, você é atingido por um relâmpago violentíssimo. Joga um save de destreza aí. Só peraí. Tá. Quer ver que foi errado? Foi dois dados? Eita, peraí que tô comendo, jogando com vantagem. Deixa eu tirar vantagem e jogar de novo. Isso, joga direitinho aí. Vai falhar, carai, não tem muito problema. Hein, fazer o que, né, filho? Foi? Tá indo agora. Ah. Ah, foi muito bom, né? Foi ridículo. Um relâmpago, na hora que você bate assim, ó, que explode as chamas, também explode um relâmpago. E te joga pra trás com tudo. Toma esse daninho aí. De negócio de evasão, porque eu tenho o anel de evasão. Caralho! Pode gastar o anel de evasão aí. Então. E tomar metadinha. Vou usar metadinha. Uma carga do anel de evasão pra poder passar. Ok. Você gasta a carga do anel da evasão, se concentra no anel, mas o anel não funciona. Eita caralho. Toma o dano aí e cai pra trás. É óbvio que não funciona, né? Não. Gente, testa, velho, sabe, mano? Tá, tomei... 108. Quanto? 108. 108 de dano. Isso, 108 de dano. Não, não entendi, não. Você toma essa não, então, porrada e é arremessado pra trás com tudo, Murray. Quando você é arremessado pra trás, você cai no chão ali, né? Pele toda chamuscada, né? Ele vai caminhando calmamente até você. Olha você caído. E ele estende a mão pra você. Tá, eu entrego a mão pra ele. Só que, tipo, a hora que eu vou entregar a mão pra ele, meio que, tipo, eu ameaço mesmo me transformar em lobisomem. Como se fosse dando a pata pra ele. Tá. E aí eu relaxo pra ficar o normal. Ok. Pra demonstrar, nem... tipo, não foi todo realmente meu poder, tipo. Ele nem pisca quando você faz isso. Ele cata você e ergue você de um puxão, assim. Ele tem uma força assombrosa. Ele ergue você de um puxão e põe você em pé. E aí ele tá segurando o bastão com a outra mão tranquilamente. Ele solta o bastão que cai assim no ombro dele, ele estende a mão pra você e fala: perdeu alguma coisa? E ele mostra a mão estendida assim pra você e seu anel tá na mão dele. Cara, esse é um ladino bom da porra. Você é druida também? Não. Não me deixe ver isso. É, nós temos uma druida que faz esse tipo de coisa também, viu? Você está bem? Sim, estou. Foi lição um número 1. Eu tenho propriedades piroelétricas. Ah... e um antes que alguém tente chutar a minha bunda, piezoelétricas também. Interessante. É, eu sei que foi pra mim. Tem eletricidade, eu tenho chamas. Eu tenho a chama para me proteger. Você usou o fogo primordial, não foi? Sim. Você não queria quase todo, queria todo o meu poder? Bem. Apesar de primordial não é um poder seu. Um pouco. Eu acredito se ele está cravado em minhas mãos. Mas foi perspicaz em usá-lo. Mas se ele está cravado em minhas mãos, eu acredito que ele seja meu. Pois eu não tenho posse do que você está pensando que eu tenha. Na verdade, não. Não é um poder que veio de você. Você não nasceu com isso. Isso pode ser tirado de você. Estenda suas mãos. Eu não estendo. Está com medo, Murren? Seja de mim. Não, eu só acho que esse poder é necessário para a nossa missão. É, você acha? Não sei se o nome eu tenho certeza. Vocês. Se você acha, eu tenho certeza. Estenda a sua mão. Acredito que deve ser mais um teste. Eu estendo. Ele corta sua mão. Não, brincando. Mais um. Daqui a pouco vai ver quem tá virando. 14 pessoas enganadas. Ela tava transformando tudo em Deadpool, mano. Você estende sua mão, ele cata sua mão assim. Olha a marca única. Tá, só que eu estendo uma delas, a outra eu não estendo. Ok. Ele olha a marca rúnica. Aí ele toca. Quando ele toca, um brilho alaranjado se forma no ponto onde ele tocou. Ele fica tocando ali. Tá, ele tá só tocando ou ele tá fazendo tipo desenho da runa com o dedo? Só tocando, só assim, ó. Não sei se tá vendo a minha câmera aí, ó. Só tocando sua mão. Tá. Por um acaso isso te cansa? Um pouco, quando eu uso muito em excesso, ela me cansa, mas... É, eu sei. Eu estou tentando controlar ela sem pensar. Ele fica tocando a palma da sua mão assim, a marca, e ela vai ficando avermelhada, e aí começa a surgir pequenas faíscas ali. Aí ele toca assim, aperta a sua mão, ele puxa o dedo pro alto, e aponta o dedo na direção... da Ciere, e quando ele faz isso, aponta na direção da Ciere, sai da sua mão acompanhando dele, o dedo dele, um chicote de fogo que vai na direção da Ciere, quase lambendo a face dela, assim. Caralho, um novo poder. Eu vi você recuando. Estava com medo da bola de fogo, não? Não. Por que hesitou em responder? Eu só não vejo o sentido da luta. E não entendo por que você está nos testando. Eu só não acho necessário rasgar minhas roupas toda vez que o Murren estoura uma bola de fogo. Ele olha pro cinto. Eu já disse. Vai chegar a hora de você saber. E você, Ciro, o que você sabe fazer? Consegue me atacar? Consegue me ferir? Mostre do que é capaz. Ele vai chegando perto de você, te encarando assim de cima. Mostre do que é capaz. Quero ver. Eu não vejo a necessidade disso. E me intimidar ou fazer isso não vai fazer com que eu te ataque, meu caro. Não? E se eu matar os seus amigos agora na sua frente? A não ser que você desintegre eles, eu ressuscito eles depois. Ah, é? Quer dizer que mesmo que eu os matasse, você não faria nada contra mim. Eu disse que eu não te machucaria. No momento algum eu disse que eu não faria nada com você. Entendo. Ele vai se afastando de você, Ciri. Ele fica mais ou menos numa posição em que ele fica cercado por todos vocês. Uhum. Vou lhes mostrar uma coisa. Toph? Griel? Ah. Vocês usam a runa da velocidade, não? Ainda não tive tempo pra isso, não. Me ataque. Quer dizer, ainda não tive oportunidade pra isso. Não vou usar o tempo levianamente. Me ataquem. Não podemos falar do tempo. Me ataquem. Só se você falou que não pode chutar, eu não consigo dar soco. Tá. Também é fácil, né? Você tá pedindo uma menina com quero braço apenas quebrado que você observe, você. Então. Não entendi. Quero apenas que você observe, então. E a menina com o braço quebrado aspira a pessoa que vai salvar o universo. Se um braço quebrado for problema pra ela, é melhor vocês desistirem. Vamos lá, Griel. Mande sua melhor flecha em mim. Eu não entendi ainda o porquê disso, mas... Eu quero lhes mostrar uma coisa. Mostra? Então atira. Dispare. Vem cá, agora me explica um negócio. Por que alguém que leva o tempo tão a sério tá sendo tão leviano com o nosso tempo agora? Porque ele tem tempo. Então, mas a gente não tem, né? Onde é? Vocês não têm tempo e não têm esperança. É, esperança. Olha, até porque a gente tem esperança. Senão a gente não tava aqui. Jeff. Pode não ter chance. É pode diferente. Falar. A hora que ele fica brincando. Ele fica brincando com a minha runa. Na hora que ele puxa assim pra dar a chicotada na Ciere. E ele vai falar com a Ciere e para de mexer na minha mão. Eu vou ficar tentando, me concentrando no que ele tava fazendo. Pra tentar fazer a mesma coisa que ele fez. Ok. Entendi. Boa, você vai tocando a runa assim e você vai vendo que ela vai reagindo de pouquinho em pouquinho. Eu vou tentar sempre, tipo, ver que hora que ela tá reagindo. Tentar, tipo, puxando pra ver se sai algum filete. Ok. Griel, você dispara a flecha. A flecha vai com tudo na direção dele, ele fica parado, só olhando a flecha. A flecha passa por ele e se perde na imensidão branca lá pra trás. Toph, joga a percepção. Joga o seu melhor teste de percepção. Ok. Nesse meio tempo, já, tipo, que a flecha tá indo, eu também dou um ataque nele. Eu saio correndo pra dar uma cabeçada nele. Tipo, é Honda, tá ligado? Pra dar uma cabeçada. Certo. Ok. Pera aí. Deixa eu fazer a percepção, só um segundo. Aqui. Tá, aqui é mais dois. Tá mais sete. Eu esqueci disso. Nossa. 2 e 2, 37. É, bom, caraca, bom. Mano. Quando você dá a cabeçada, Toph, você atravessa por ele. E aí vai correndo pra frente, catando o cavaco, perdendo equilíbrio ali. Mas consegue parar em pé. Catando o cavaco. Tá. Só que o que acontece é o seguinte. Por uma fração de segundo, ele deixou de existir. Ele simplesmente desapareceu. Você não tá mais sentindo o ki dele, mas você sente a presença física dele, perturbando o ar, o calor naquele ambiente, causando peso no solo. Você sente essas micro vibrações ali. Na hora que você dá a cabeçada e o Griel dispara a flecha, ele simplesmente deixa de existir. E aí você olha pra trás e ele tá naquele mesmo local. Com um braço ou não, eu vou lutar até o final, tentar salvar... Não tô te ouvindo. Bom. Tá longe, longe pra caramba. Ah, bom, alô. Agora melhorou, agora sim. Vou lutar até o fim pra salvar. Pera aí, bugou o meu microfone aqui. Agora voltou. Alô, bom. Agora saiu de novo. Tá ouvindo? Tá baixo, tá longe. Caralho, tá cortando Pax. Peraí que eu vou... Peraí. Alô. Alô, alô. Tá ouvindo? Tá baixinho ainda, tá um pouquinho baixo ainda. Tá baixinho ainda, melhorou um pouco. Não tô ouvindo o Zé. Eu vou dar um F5 aqui no meu, vai que é o meu que tá com problema. Vou dar F5 aqui, gente. Reiniciei o meu jitsu aqui, vocês me ouvem? Ah, tá. Tá mexendo com furadeira aí, ô... Ou... Olha, tô vendo... Peraí, ele tá mexendo com alguma coisa. Tá mexendo com alguma coisa. Pronto. Não, é interferência do próprio conector, do alguma coisa assim, no microfone dele. É. E fica um chiadinho, tem um ruído. Então, Toff, você tava falando que ia lutar até o final mesmo, sem braço. Ia lutar até o fim pra salvar, e aí cortou tudo. Peraí que eu tô... Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Voltando... Eu tirei o fone de ouvido e depois eu retenei. Uhum. Com braço, sem braço, eu lutaria até o final. E aí eu queria complementar. Que talvez eu tenha entendido o que você faz. Você alterna entre o tempo de resistência. Nenhum de nós conseguiria acertar você, a gente. Nem que a gente tentasse mil vezes. É quase isso. Mas você foi bem observadora novamente. Pum, pum, pum. Peraí que eu vou tentar pegar aqui, né? Peraí. Mas vai falando que eu tô ouvindo. Bom, façam suas perguntas novamente. Perguntem tudo o que vocês querem saber de mim. Já é hora de sair das sombras. Não há mais como voltar atrás. Quem é você? Eu sou Aldrich. Sem ser seu nome, essa parte a gente entendeu. Sou o guardião do tempo. Ora, ora, ora. E o que você faz? Eu vigio o tempo. Pra quê? Pra que ele não seja perturbado. Pra que ele fique estável. E pra que ele não desperte nunca mais. Ah, ele quem não desperte? O tempo. Figurativamente ou literalmente? Literalmente. Acertei, vocês lutam contra o nada. Ele. Vocês lutam contra o nada, não lutam. E é apenas uma pergunta retórica, pois eu sei o que vocês estão fazendo. Sim. Que ótimo. Eu vim acompanhando vocês desde a primeira viagem no tempo de Único. Então por que você teve que testar a gente? O quê? Por que você teve que testar a gente, então, se você nos acompanha tanto tempo? Talvez a gente não estava infectado, sei lá. Porque uma coisa é você olhar uma fruta de longe. E outra coisa é você prová-la. Não vem com esse negócio de provar aqui pro meu lado, não. É, eu tô achando estranho isso aí, né? Eu vi vocês lutando. Eu vi vocês discutindo. Eu vi vocês fracassando. Eu tenho acompanhado vocês há algum tempo. Mas nunca tinha sentido na pele as habilidades de vocês. Alô, som. Nunca tinha sentido as suas intenções tão próximas como agora. Sua determinação. O que vocês pretendem fazer? Os poderes primordiais. Porque eu sou o guardião do tempo. Porque o quê? Porque eu sou o guardião do tempo. Tá. E? Mais que isso. Eu sou aquele que derrotou o tempo. Ora, ora, ora. Como é que você fez? A resposta vocês têm. Estão em busca dela. Com as runas? Sim. E a roda. a roda. Muito antes dos seus mundos sequer sonharem em florescer, de seus deuses sequer imaginarem existir, eu e meus companheiros já lutávamos. Nós somos os responsáveis pela derrota do tempo. Vocês conseguem imaginar um... Vocês conseguem imaginar um mundo sem tempo? Ou com um tempo caótico? Que caos seria? Mais ou menos o que estava acontecendo naquela cidade. É, bem parecido. Um mas pouco acho que pior do que aquilo. Muito pior, na verdade. Eu testemunhei isso com os meus olhos. Eu era jovem naquela época. Quando o tempo tomou consciência e tentou se apoderar do universo inteiro, fazer tudo à sua vontade. Foi um caos enlouquecedor. O meu mundo inteiro foi destruído. Eu sou o único sobrevivente do meu mundo. Assim como vocês são alguns dos poucos sobreviventes do seu. Me uni a outros companheiros de outros mundos. E juntos nós fizemos o que vocês fazem agora. Percorremos o universo em busca das pedras rúnicas. Reunimos cada uma delas. As colocamos na roda do tempo e o derrotamos. Para qual objetivo? O mesmo objetivo de vocês: salvar o universo da destruição. E na ocasião, era o tempo que estava querendo acabar com o universo. Sim. Cada pedra representa uma entidade real? Acho que sim, pelo que ele está falando. Cada pedra representa uma possibilidade. É possível que os conceitos representados pelas pedras, eles adquiram consciência. Talvez até inevitável que isso aconteça. Quer dizer, então, que dessa vez quem obteve a consciência foi o nada? Sim. E numa próxima era, será talvez a luz, será talvez a velocidade, por aí vai. Sim. Ou alguma coisa que ainda não está nas pedras. Também. Porque o nada não está nas pedras, pelo que a gente sabe. Nem vazio, nem entropia. Exato. Enfim, esses conceitos metafísicos, eles podem adquirir consciência. E por terem tamanho poder, invariavelmente eles vão querer moldar o universo à sua imagem, destruindo tudo que há nele. O nada quer tornar tudo nada, ou seja, destruir todos os seres viventes. Por isso que vocês lutam, para impedir que isso aconteça. Não estou certo? Tá. Você também precisou de 3 chaves para usar a roda do tempo? Sim. As inscrições onde encontrá-las era a mesma que a nossa? Sigil. Sim. As inscrições guardam a localização das chaves. Então compartilha com a gente onde você encontra. Vem cá, olha e pergunte. Não é simples assim. A eternidade muda a localização a cada era. Essa era a minha pergunta. Eu ia perguntar, mas ele já foi respondido. Quantos anos você tem? Essa é uma resposta difícil. Você viu a era da Velocidade? Não, quem foi que falou que tentou assumir? Era do tempo. Tempo. Agora estamos na era do nada. Que outras eras você viu? Eu testemunhei uma outra luta após vencer o tempo. E quando eu digo vencer o tempo, imagine o significado disso, Griel. Eu existo há tantas eras que eu já nem sei mais contá-las. Por isso que eu falei pra contar por entidades que apareceram e tentaram dominar o universo, porque querendo ou não, isso é marcante, né? Sim, com certeza. Então, sabe, mas eu vi, entidade? Eu testemunhei um outro grupo igual ao de vocês. Sim. Nele tinha uma garota meia felina? Sim. Acredito que ela ainda esteja viva, não sei se. Sim. Você saiba, ela ficou meio birutinha. Eu sei. Ela cometeu um erro grave. Deve ter fracassado no. Eles falharam em sua missão. Conseguiram deter a Terra. Impedir que ela solidificasse todo o universo. Mas falharam no teste seguinte. A Terra, acredito então que eles tiveram o sucesso, já que a missão deles seria impedir a solidificação do mundo. Então a última vez foi a Terra. E aonde Sim. foi o fracasso desses grupos? Já que ao mesmo tempo que eles tiveram sucesso, eles fracassaram. Foi o que eu disse. Eles conseguiram deter a Terra, impedir que ela solidificasse o universo. Mas eles falharam no teste seguinte. Sucumbiram à tentação. E causaram a própria ruína. Eles foram egoístas demais, pelo visto. Exato. Filho, sua vida está em risco. Por que eles vieram parar aqui? Aqui, não aqui em Sívio, quer dizer, nesse universo. Por piedade. Piedade de quem? Da eternidade? Sua? Nossa. Quem mais? Essa brincadeira aí. Eu e meus companheiros. Que são, hein? Deixa eu entender. Tem um guardião pra cada pedra, isso? Vamos dizer assim? Pra cada entidade? Não. Ah. Não é bem assim. Ele só virou o guardião por ele ter derrotado o tempo, mas não por ele... Nós lutamos. Ter matado, ter impedido o tempo. Há incontáveis eras atrás. Nós lutamos contra o tempo. E o derrotamos. Nessa época o tempo tudo era confuso. Não era linear. As coisas aconteciam simultaneamente. Linhas temporais distintas se misturavam e aconteciam juntas. Paradoxos ocorriam o tempo todo. Enlouqueciam e destruíam todos que testemunhavam aquilo. O universo ele envelhecia rapidamente e se desfazia. Eu e meus companheiros conseguimos reunir as pedras, a roda da eternidade, e contivemos o caos temporal com a roda. Após conseguir derrotar o inimigo, se vocês vierem a conseguir fazer isso, a eternidade irá tentá-los. Ela lhes concederá um desejo. Cuidado com esse desejo. Tá. Vocês conseguiram derrotar o tempo, certo? Sim. Eu acredito que não foi você sozinho, você. Não. Vocês eram tinha mais três companheiros comigo. Tá. Como só você virou guardião do tempo, sendo que era um grupo inteiro? Esse você foi o desejo. Desejo? Ou você se sacrificou pelos seus inimigos, pelos seus colegas? Esse foi o nosso desejo. Como que podem perceber, eu sou feito de cristal. Para que o tempo não ficasse... sem controle. Como vocês podem ver, eu sou feito do cristal. O meu corpo ele interage com o tempo de forma diferente. Em outros mundos que vocês sequer sonham que possa existir, cristais semelhantes ao que compõe meu corpo são utilizados para medir a contagem do tempo. Por conta disso, e por temer que o tempo voltasse a atacar e devastar tudo, eu escolhi de vontade própria me tornar o guardião do tempo. Eu e meus companheiros derrotamos o tempo. Ou seja, ele não nos afeta mais. Eternidade fez um acordo conosco. Enquanto nós não interferíssemos, qualquer que fosse o desfecho dos ocasos seguintes do universo, nós permaneceríamos como observadores e como guardiões. Eu escolhi guardar e vigiar o tempo. Por isso, ele olha para Toph. Eu consigo me deslocar no tempo. Livremente. O tempo não me afeta. E eu consigo ver alterações no tempo. Sentir elementos que estejam fora do seu tempo. Qualquer anomalia temporal eu consigo detectar. E ele encara para o único. Eu dou, tipo, olha que ele encara pro único, eu dou uma olhada também pro único, encarando o único, meio que, tipo, você não tem nada pra falar? Meio que, tipo, pô, o guardião do tempo tá falando que você fez merda. Assume a merda que você fez. Você falou que o único já viajou mais do que uma vez, né? Quantas vezes ele já viajou? Eu acredito que isso ele mesmo deva responder. Não, mas tá perguntando pro tio do cristal aqui. Você quer responder, único? O único fala, não, só uma. Mente. O único já viajou duas vezes no tempo. A primeira vez ele estava na companhia de vocês. E era apenas um bebê. Ele nasceu fora de seu tempo. Ele é uma criança do tempo. Ele nasceu 200 anos no futuro, né? Mas... Ele nasceu no negócio do... Não foi? Então, ele não mentiu, ele só não lembra, né? Afinal, do dia do nascimento dele, quase ninguém que lembra do dia do nascimento, né? Ele disse que ele teve intenção de esconder a verdade. Mas as palavras dele não trazem a verdade, logo são mentira. É meio ilógico isso, mas tudo bem. Até hoje eu não entendi porque a gente teve aquele laço temporal. Será que foi alguma interferência já dessas coisas acontecendo? Não, é porque a gente saiu de Tantala teleportando, mas o tempo lá também passa diferente. Então aí quando a gente não saiu um pouco depois que a gente voltou. A gente saiu no tempo de Tantala, que era 200 anos depois, né? Ah, entendi. Porque o momento que a gente tava fora. A gente é meio merdeirinho mesmo, né? É, a gente deu uma erradinha ali no tempo. Entendemos, você então. Deu a entender que só se transformou nessa criatura de cristal depois que derrotou o tempo. Estou não, correto? Não. O meu povo é assim. No meu mundo natal, Xandria, todas as pessoas eram assim. Não todos feitos daquilo que vocês chamam de esmeralda, mas de diversas outras joias. Você já ouviu falar de Urantia? Não. Deveria? Não sei. Vocês eram... Era bem legal. Vocês eram da mesma espécie, por isso que eu perguntei. Improvável. Mas ela não morreu. Imagino que junto do seu mundo. Improvável, então, espécie, mas não são impossível. De tempos diferentes, né, mano? Então, na verdade, são de eras diferentes. A Urantia é de uma era, ele é de outra. Então, não é porque eles são da mesma espécie que eles têm que se conhecer. Você vê um tempo de vanidade na Urantia, né? Morri e ressuscitava. Mas não foi falar da era que ela era, então. Todas. Improvável, mas não impossível. Talvez exista algum outro sobrevivente por aí. Mas o fato é que eu vi o meu mundo ser consumido pelo tempo. E depois disso eu quis pessoalmente vigiá-lo, para que o mesmo não acontecesse com outros mundos. E agora está vendo o nosso sendo... Sim. Devastado pelo nada. Isso que você está fazendo é considerado uma interferência? Com certeza. Acho que sim. Com certeza. Por que você quer fazer isso então? Pelo que eu vi acontecer da última vez. A tragédia que se abateu sobre aquele grupo é algo que eu não gostaria de ver de novo. Você está sacrificando a sua vida eterna por isso. Sim. O que está feito não pode ser desfeito. Eu derrotei o tempo. Ele não me afeta mais. Mas já que eu estou aqui interferindo, respondendo as suas perguntas, ou seja, ajudando-os, o nada agora pode me destruir. Assim é como a vocês, como a tudo que nos cerca. Certo. Primeiro conhecimento importante, então. Os poderes primordiais afetam nada. Sim. Sim. Já se prepara. Sim, com certeza. Eles afetam. Eles foram criados por isso. É uma forma da eternidade dar chance, uma pequena chance, para as criaturas de menos poder como nós. Você viu o surgimento do nada? Começa pensando se pode ou não falar. Pergunta interessante. Se ele falar que sim, eu tenho a pergunta, lógico. Sim. Não. Não? Não. O nada sempre existiu. Sempre não existiu de forma consciente, também. Não de forma consciente como agora. Mas sempre existiu. Isso faz sentido, se você levar em consideração de que o tempo também existe, inclusive aqui dentro, mas ele não tem uma consciência, né, igual você Sim. relatou antes. Então, o nada só adquiriu consciência agora, de certa forma. Sim. E não agora, nesse momento, não, mas em tempos remotos para vocês. É, eu digo assim, agora no sentido dessa era, foi ele quem adquiriu consciência. Só uma coisa que me intriga é, por que na era do tempo a eternidade não interferiu e agora o nada se encontra aprisionado? Será que foi a própria eternidade que interferiu e aprisionou ele? Ele não está aprisionado. Ele não está aprisionado. Como não? Eu ouvi? Não. Eu acho. Engana-se. Ele não está aprisionado. Ele está despertando aos poucos. Ah. Letárgico. Reunindo poder. Reunindo seguidores. Espalhando seus tentáculos pelo multiverso. Então foi. Ele foi astuto. Sim. Inclusive ele tem até duas pedras com ele. Três, Sim. não? Acho que são duas só. Que vocês sabem, são duas. Duas. Destruição e gravidade. Você concorda? Então você sabia que as pedras estavam com ele? Meus companheiros e eu também vigiamos as pedras. Infelizmente somos apenas três, de modo que não conseguimos vigiar todas elas ao mesmo tempo. E como elas se encontram em locais distantes, nós nos focamos em apenas algumas. Eu vigiei durante um longo tempo os arredores do seu mundo, pois haviam várias pedras rúnicas lá. Eu acompanhei uma dessas pedras. A pedra que você traz em suas mãos, Murin. Que você traz em seu corpo, Ciri. Eu acompanhei essa pedra quando ela foi perdida e caiu em seu mundo. Eu a segui e senti a presença de outras pedras lá. e fiquei sempre nos arredores. Meus amigos assumiram a guarda de outros aspectos da realidade. Rugal, nosso líder, ele decidiu guardar a morte e a vida, mas acabou se corrompendo por isso. Rugal? Olha. O Rugal, velho! Aí a sua que apareceu de morta? Eu lembro desse nome. Teve um cara que veio de outro mundo, do mundo de Niu, alguma coisa assim, e ele falou esse tal de Rugal, que ele era paladino devoto de Rugal. Sim. Rugal decidiu que não queria mais ver mortes, já que ele testemunhara tantas em sua jornada. Por isso ele escolheu se tornar guardião da vida, consequentemente da morte. E para compensar toda a destruição que ele viu, ele decidiu que ele próprio iria criar vida. Ele povoou uma galáxia inteira. Nossa. Mas ele acabou se consumindo. Ele acabou enlouquecendo. Quando ele sentiu a presença do nada, ele quis interferir. Quis voltar a reunir as pedras. A todo custo. E ele, que era guardião da vida apenas, acabou se tornando emissário da morte. A morte, propriamente dita, naquela galáxia, principalmente. Sacrificou incontáveis vidas. Até que ele foi finalmente derrotado. É isso, nós vimos. Como vocês podem perceber, aqueles que mexem com as pedras, com a roda, com a própria eternidade, normalmente não tem um destino muito agradável. É perigoso. E o outro amigo seu? O outro era Gore. Ele era uma forma de vida diferente, não humanoide como vocês estão acostumados. Ele vivia em um mundo muito próspero. Tinha um grande domínio sobre o tempo e o espaço. Mas o mundo dele foi dizimado também. Ele foi o único a sobreviver. Ele levou consigo, em seu próprio corpo, todos os segredos do seu planeta, da sua espécie, para tentar trazê-los de volta à vida quando a ameaça fosse contida. Ele tinha um códice em seu corpo que ia tornar isso possível. Depois do conflito contra o tempo, quando eu me tornei guardião do tempo, Rugal da vida, ele quis simplesmente trazer de volta a vida a sua espécie, o seu povo. Encontrou alguma galáxia nos confins do universo e sacrificou-se, espalhando a sua essência com o códice nos ventos solares de uma galáxia recém-criada. E assim a raça dele voltou a surgir. Voltou a existir. No mundo de vocês, havia um dos netos de Gore, por assim dizer. Ele vivia em fossas marinas. A incontáveis metros de profundidade, inalcançável praticamente para as espécies mais frágeis como vocês. Infelizmente, os filhos de Gore eram dotados de grande poder e acabaram sendo corrompidos por esse poder, desprezando outras formas de vida e tratando-as como inferiores. Eles tratariam vocês como meras formigas, os pisariam e os matariam. Isso se vocês não enlouquecessem apenas com a visão da imagem deles e morressem em sua loucura. Você falando assim até parece Starrasque, o destruidor de mundo. É. Não, são coisas mais grotescas até do que esse ser. Seres piores do que aqueles que vocês chamam de demônios da tormenta. Caramba. Criaturas cujo formato dos corpos desafia a própria lógica. E são capazes de enlouquecer qualquer um. Você mencionou sobre uma galáxia recém criada, por assim dizer. Então é verdade aquilo que dizem sobre a existência de vários universos? Sim. Então, cada universo desse existe uma eternidade e pedras únicas, ou somente no universo que a gente se encontra que existe isso, ou cada era é um universo diferente? Existe uma eternidade para todos os universos. Ela é única. Ela é eterna. O nada também existe de forma única em todos os universos. Ou seja, todos estão ameaçados por ele. Em termos práticos, o nada é o vazio que existe entre as dimensões. E esse vazio... O outro universo ainda continuará com a essência do nada. Sim. Que bosta. Se vocês o derrotarem aqui, ele será derrotado em todos os universos. Pois ele é aquilo que envolve os universos que o cerca. Por isso é uma ameaça tão grande, tão perigosa. Caramba. Por fim, o último dos meus companheiros acabou tornando-se um outro obcecado, assim como Rugal. Ele se tornou obcecado. E o seu desejo é ele próprio recriar a roda do tempo. Recriar a roda da eternidade. Eu não fala que o nome dele é um Gaka. Ele só olha pra você e sorri. Eita caralho. Sim. Ele estava comigo quando derrotamos o tempo. Eu não conheci esse cara. Sim, eu sei. Infelizmente ele acabou enveredando numa obsessão egoísta. Desejando poder. Acima de tudo. Felizmente ele não se aliou ao inimigo. E devo dizer que jamais se aliará. Bem, o que mais vocês querem saber? Como que vocês usaram as pedras pra derrotar os caras? Vocês colocaram na roda e aí? E aí você faz o que quiser? Como é que funciona? Quando vocês completam a roda da eternidade, tudo que vocês precisam é canalizar a vontade de vocês pra tornar o nada algo inofensivo. Ok. Tipo um coelhinho. Tá. Mas acredito que a vontade nossa tipo tem que ser conjunta. Certo? Sim. Todos desejar a mesma coisa. Caso algum deseje alguma coisa diferente em pensamento, possa... Sim. Dar muita merda. Vocês terão que estar unidos. As desavenças de vocês terão que ser postas de lado, ao menos nesse momento. Tem algum outro universo aí que esteja de boa pra viver? Nenhum universo sobreviverá se vocês falharem na missão. É, foi bom conhecer vocês. Nem mesmo eu, mas... Nem mesmo você mais? Não. E o que a eternidade faz em relação a isso? Apenas observa. Porque eu lembro quando eu tive uma breve conversa com ela. Ela falou sobre um tal de livre-arbítrio. Que sim. Ela é detentora, digamos assim. Ela usa isso, mas não é bem verdade. Porque se ela não tivesse, digamos assim, medidas de segurança para salvar o universo ou qualquer coisa, qualquer caos instaurado nele, ela não teria essas medidas de segurança dela. Seus agentes, digamos assim. E acho que o livre-arbítrio, ela foi um pouco forçada, porque Sigil, não sei como que é a história de Sigil muito bem, mas Sigil, pelo que eu entendi, a Dama da Dor é como se fosse o inverso do livre-arbítrio. Eu não sei se eu tô explicando muito bem, não, mas enfim. Acho que a eternidade se preocupa, sim, com o que acontece. Sim, foi certo. O que eu disse. As pedras estão aí para nos dar uma chance. Do contrário, não teríamos nenhuma. Então, para nos dar uma chance, ou seja, de tempos em tempos, um grupo... acontece de um grupo encontrá-las, descobrir o que a gente tem descoberto, e aí fazer o que cada um tem que fazer. É, ou conjunto. Mas eu digo assim, a eternidade propriamente falando, ela não age. Porém, ela tem os seus métodos de talvez mexer uma peça num tabuleiro, mexer outra, e ir instruindo, né, essas pessoas a chegarem nos finalmente. Sempre existirá uma ameaça cósmica que poderá acabar com tudo que existe. E sempre existirão aqueles que lutarão contra essa ameaça. Porém, não há como você lutar e vencer quando aquilo que te ameaça é o próprio cosmos. Para isso, as pedras estão lá. Elas dão uma chance a nós. Mas elas apenas equilibram o jogo se vocês chegarem primeiro a elas. Se o inimigo chegar até as pedras, até a roda, antes de vocês, é ele que vence. E a eternidade não fará nada a respeito disso. Certo. Como você é um guardião do tempo e pode se mover livremente no tempo, eu não sei se você poderia comentar isso com nós. Não. Mas eu não sei se a viagem do tempo do nosso colega único pode ter afetado de uma forma negativa, a nossa progressão em busca das runas como paradoxo. Não sei se você poderá nos ajudar com uma dica ou uma resposta direta quanto a isso. Bem, o tempo está sempre em movimento. O futuro não está escrito. Eu não enxergo o tempo da mesma forma que vocês, de forma linear. Então eu consigo ver incontáveis futuros à frente. Infinitas linhas de tempo. Isso. Na maioria delas, assim, vocês falham. Eu não sei se funciona dessa maneira. Eu vou usar meio que a teoria do Goku Black. Não sei se eles poderiam interferir no tempo para viajar no futuro e raptar algum de nossos integrantes para usar como cobaia para algum teste e se aliar a ele. Ele olha para Lisbeth. Encara profundamente a Lisbeth. Fica medindo ela de cima a baixo. Fica um tempão em silêncio. Ele chacoalha a cabeça, vira pra vocês e fala: não. Ela não veio do futuro. Ela pode ela. Ser que não. Ela não é uma viajante do tempo. Será que eles têm em posse, vamos dizer, a Lisbeth do futuro? Para poder ter usado a tormenta? Isso dependerá. Eles têm a runa do tempo com eles? Não. Não. Nós temos a runa do tempo. Deixa-me vê-la. Ela não tá aqui com a gente. Aqui a gente só tem a marca. Sim, eu sei. Mostre-me. Eu acho que ele vai ver a localização dela com a marca. Quem mais tem marca? Deixa eu ver sua marca aí, Toff. Deixa eu ver sua marca, Toff. Você tem uma marca, não tem? Deixa eu ver. Aí, vê o cox dela. Eu vou voltar minha aparência normal e vou mostrar pra ele. Tá. Ele olha pra runa. Toca ela. Toca de novo. Quando ele toca a runa uma vez, Cera, você vê todo mundo se movendo lentamente, como se estivesse em câmera lenta. Quando ele toca a runa de novo, todo mundo para de se mexer. Ele toca a runa outra vez e todo mundo se move super rápido. Ele toca a runa novamente e tudo volta ao normal. E eles conseguiram? Pegar a runa? Bem, nenhum daqueles que vocês enfrentaram na montanha, e sim, eu estava lá observando vocês. E sim, eu deixei aquele fragmento de propósito lá. Nenhum daqueles que estava ali era viajante do tempo. Isso eu posso garantir a vocês. Mas, não sei se você percebeu, mas quando a gente estava batalhando com deles... O cara que estava dentro da proteção mágica tentando corromper a nossa colega. Ao longe eu vi essa mesma runa na mão dele. Isso me deixa uma incógnita na cabeça, porque se ele não tem a runa do fogo... Eles então, não têm a runa do fogo? Ele tava com a runa do fogo cravada na mão. Agora, mas não eles não têm a pedra? Imediato não, porque a pedra tava com a gente. Mas eu não sei se eles pegaram em algum momento, se eles roubaram, ou se tipo, viajaram em algum lugar... algum tempo no tempo para poder pegar runa, ou se eles têm algum item que eles possam fazer isso, além da pedra do tempo. Ele pega a sua mão, olha. Olha pra Ciri, pega a mão da Ciri, olha. Eles tiveram acesso a alguma dessas marcas por um tempo considerável? Algum de vocês teve um contato grande com eles? Pois o mago ficou o tempo todo dentro da proteção mágica junto com a Lisbeth. Se não me falha a memória, a Ciri já tinha a marca do fogo quando ela foi serva do nada do vazio por um determinado tempo. Talvez eles tiveram acesso a essa marca, ou eu posso até puxar um pouco na memória, mas eu acho que isso não é tão certo. Mas quando a gente encontrou essa runa, a gente encontra também uma pedra que depois a gente descobriu que era meio que uma ligação direta com o nada e com o vazio. Talvez essa runa pode ter sido providenciada pelo nada e pelo vazio, através dessa pedra, como um portal, ou quem a recebeu soube da existência dela e estava procurando ela, que é o gordinho. De alguma forma, pode ser igual eu falei, pode ser que o nada e o vazio tenha dado para ele, através dessa pedra, ou ele apenas soube, né, da informação dessas pedras, e o nada e o vazio tentou fazer a cabeça dele para que ele encontrasse as outras. Okay. Tem essas duas possibilidades, mas acho que a segunda não é tão plausível. Você tocou nessa tal pedra? Que eu me lembro de algum tempo, Siri? Eu não toquei. Ou você, Mori? Também não toquei. A pedra, você diz a pedra do fogo ou a pedra do nada e do vazio? Essa pedra do nada e do vazio que você está dizendo. E quando essa pedra apareceu, eu ainda não tinha a runa do fogo. Ah, sim, ele praticamente abraçou ela. A runa do fogo eu peguei depois. Acho que só a runa eu peguei quando a gente estava lutando contra os celestiais, para me defender dos celestiais. E você já tinha a runa em sua mão, Siri, quando tocou nessa tal pedra? Da segunda vez, sim. Quanto tempo você ficou tocando na pedra? Ah, rapidinho. Tempo de parar um tempo, nem isso. Tempo de parar o tempo. Então não. Mas você esteve de posse deles, não esteve? Hoje já partilhei do nada e do vazio. Então a resposta é sim. Quantas runas você tinha em sua posse? Duas. Quais? O vento. Cortou. Fogo e vento, fogo, né? Fogo e vento. Então eles têm acesso a essas duas runas. As marcas podem ser copiadas. Então, na verdade, eles têm quatro runas com eles, vamos dizer assim. As marcas podem ser copiadas? Isso quer dizer que quem não precisa necessariamente da pedra para ter o poder? Só precisa ter a marca? Sim. Só ter uma parte do poder, né? As marcas podem ser copiadas. Mas elas trazem o poder total da pedra? Ou, como a Siri diz, traz uma parte? Uma parte do poder da pedra. O poder total da pedra só pode ser acessado com ela e com a roda. Mas uma parte considerável. Mas eu digo assim... Os poderes que Murray manifestou, eles podem ser manifestados dessa forma. Então quer dizer que se a gente tiver com a pedra, a gente consegue manifestar um poder maior... E se tiver com a runa, poder, com a roda, o poder total, é isso? Sim. Ao ponto de vocês moldarem a própria realidade, destruírem, ou criarem, ou recriarem o universo à sua vontade. O meu medo, bom, isso eu falo por mim, não falo pelos meus companheiros, mas o meu maior medo é a gente tentar pegar as pedras para usar e perdê-las. Por isso que a gente tem gravado as marcas delas em nossos corpos, justamente para não ter o perigo de perdê-las, entendeu? Para o inimigo. Que, nosso medo. Que marcas você tem? Eu tenho só da velocidade, só. Tranquilo. Não tem ninguém lá, então... Certo. Demorou. Mais algum de vocês tem marcas? Eu. Você, eu estou vendo. Tem algum. Ah, é, você tá vendo, eu esqueço, desculpa. Impulsiva. Tá vendo todas. É que eu não costumo impulsiva. Andar assim. Impulsiva e imprudente. O único que... Por que não ocultou isso ainda? Contém a pedra daqui entre nós é o Grial. O resto de nós só temos as runas cravadas nos nossos corpos. Por que não ocultou isso ainda, Siri? As runas? As marcas? Sim. Eu vou. Sabe como fazer? Claro que não. Eu não sabia usá-las direito. Posso ensiná-los a usar as marcas. Posso ensiná-las a transferir as marcas de um para o outro. E assim todos vocês podem utilizar os poderes delas. Sem se cansar? Sem ficar exausto? É complicado para um corpo mortal usar o poder infinito sem consequências. Mas é possível minimizar muito essas consequências. É. Ajudaria bastante a minimizar as consequências. Posso ensiná-los a fazer isso. Porque nessas batalhas, o poder dessas runas serão essenciais. Ainda mais sabendo que o inimigo... demais, a gente pode ser derrotado facilmente. Ainda mais sabendo que o inimigo tem posse delas e, além do mais, o vazio. Isso é uma combinação, como você pode ver, de vazio e pedra e matéria primordial, digamos assim. Lembrem-se que o inimigo tem um poder infinito. Ele não tem as limitações que seus corpos têm. O poder deles na manipulação dos elementos é ainda maior do que o de vocês. Por isso vocês têm que se armar. Entendi. Vocês querem? Isso? Sim. Achei que ia ter que chamar alguém para me ajudar com isso, mas acho que você já vai conseguir me ajudar. Querem que eu lhes ensine como transferir as marcas? Seria bom. E há como removê-las também, se você souber. Porque você disse que esse poder pode ser removido. Só a eternidade pode fazer isso. Então não vai rolar. Isso irá lhe acompanhar para sempre. Como uma bênção ou uma maldição. É, quando tá nos nossos inimigos é uma maldição, né? Já, na hora que ele fala uma bênção ou uma maldição, eu dou uma olhada, tipo, eu começo a andar um 360 em volta dele pra ver se ele tem alguma marca visível. Eu sei que ele falou que pode esconder, mas eu quero tentar perceber uma marca nele. Você vai caçando ao redor, mas não vê nenhuma marca. Você fica dando um 360 assim ao redor dele, olhando ele, encarando ele? Sim. Ele vê você fazendo isso, ele olha pra você. Ele estica a mão assim na sua direção. É do tempo, ele deve ter. E ele fecha os olhos, e aí aparece a runa do tempo na mão dele. Ah. Suspeitei. Então você... gravou a runa do tempo em si próprio. Mais ou menos. Mais ou menos. Sim. Ganhou essa marca por ser um guardião do tempo. Ele estende a outra mão. E aí brilha-se na mão dele uma outra runa. Matéria. Essa eu não tenho. Matéria. Eu não tenho. Ele fecha, ele abaixa os braços assim, com as mãos estendidas pra frente, tipo o Chaka de Virgem, sabe? As palmas viradas pra frente, e fecha os olhos e se concentra. E aí vocês vão vendo runas brilhando no corpo dele. Ele tem todas. Caralho, que da hora. Matéria. Tempo. Fogo, água, ar, terra, mente e força forte. Não, força forte ele não tem, não. Não vou misturar física de partícula aqui pra não confundir todo mundo. E aí, por fim, no meio do peito dele, assim, brilha. Gigantesca, assim, a runa do controle. Pera aí, brilha a runa ou a marca? A marca, né? Ah, tá. Não, porque vai que ele tem a runa. Não a pedra rúnica. Ah, tá. Pelo que eu consigo ler, você tem várias distintas Sim. Você tem controle sobre elas? Bem melhor sobre do elas. Que vocês têm. É, a gente não tem controle nenhum. A gente conseguiu ver que em pouquíssimo tempo o pessoal lá da entropia adquiriu um conhecimento, quer dizer, uma como é que fala? Um controle bem melhor do que a gente. Escolha uma, Toff. Ah, velocidade? Você não tem da velocidade? Ah, ele tem da velocidade também. Ele tem da velocidade. Vamos falar, velho. Ok. Escolha uma, Toff. Velocidade? Você, é já, que eu tenho? Você já possui. Ah, você disse pra eu escolher outra? Sim. Ele tá falando que você escolheu uma que ele tem. Ele faz assim no corpo dele. Escolha uma. Fica se exibindo tudo isso. Eu vou com o cotoquinho perto dele e encosto na de controle. Controle. Ele vai com o dedo assim na sua direção. Aí ele recua. Você pretende me marcar? Ele transfere a runa pra você. Você permite? Sim, mas se for pra me marcar, que esteja num ponto específico. Onde? Na nuca. Ele vai, segura sua nuca assim e fica nanaki, nanaki, nanaki. Ele segura sua nuca com a mão, Toff. E aí ele fala pra vocês: prestem atenção no que eu vou fazer. Aprendam. Pois disso depende a existência de todos. Ele fecha os olhos, ele se concentra. A runa começa a brilhar no peito dele, a runa do controle. Aí ele tá com os olhos fechados lá em concentração total, ele abre os olhos, e os olhos dele são dois fachos de luz cegante, praticamente. Caraca. E ele fica emitindo concentrado num mantra, repetindo esse mantra assim constantemente, biribicanca tabana, biribicanca tabana, biribicanca tabana, biribicanca tabana. E aí vocês veem, o brilho que tá no peito dele da runa começa a ir pro braço dele. Vai percorrendo o braço dele até que o braço dele inteiro brilhe. A mão dele começa a brilhar e aí a cabeça da Toff começa a fumegar. Toff, você sente uma dor incomensurável na sua nuca. Uma dor absurdamente grande. E aí ele dá um último grito, finalizando aquele mantra dele, e aí forma uma onda de choque. A Toff é jogada longe. Você vai rolando Toff no chão. E aí ele vai abaixando assim, o brilho do corpo dele vai desaparecendo aos poucos, as runas vão sumindo também. Ele respira profundamente. Parece que é a primeira vez que ele respira, desde quando vocês encontraram com ele aí dentro. Levantem, né? A gente levanta ela, tá bem? Ok, vocês ajudam a Toff a levantar. Toff, você tá tordoadaça. E você sente um ardor assim na sua nuca. Quando você passa... Ups, você não tem mãos. Não. Mas quando você ajuda ela a levantar a cera, você olha na nuca da Toff assim, dá a impressão de que o cabelo dela foi raspado. E aí tem lá marcada a runa do controle. Toff, ele arrancou um pedaço do seu cabelo. Danado, cresce de novo. Espero que sim. Embora Tome. Isso seja uma desvonta para... Fique com um pedaço no meu pra te compensar. Ele joga uma esmeralda pra Toff. Puta bosta. Bate na cara dela, cai no chão. Eu pego ela e ponho no bolsinho dela ali. Embora isso seja uma desonra pro meu povo, ter o cabelo cortado desse jeito, mas ele cresce de novo. Tudo bem. É... Uma pergunta meio idiota. Por que serve a runa de controle? Ela vai permitir que vocês controlem melhor as outras. Ah. Facilitará as coisas pra vocês. Uma runa tem poder sobre a outra? Tipo, pra elas... Elas podem ser combinadas. Elas podem ser o quê? combinadas. Se você utilizar a runa do fogo e a runa da água juntas, você virtualmente criará a runa do vapor. Ui, interessante. Quer dizer que se eu usar o controle com a runa da velocidade, eu posso, de certa forma, manter uma velocidade? Sim. Durante um período que o seu corpo suportar. Ah. Interessante. Seu corpo suportará tudo, porque você não fica exausto. Ela não fica exausta, mas o corpo se exaure ainda assim, né? O fôlego suporta, mas o corpo pode desmanchar. Interessante do controle. Quero tentar fazer uma coisa enquanto isso. Você pode me dar uma dica de como controlar o poder da runa sem com que percamos a consciência? Sim. Aliás, nos ensinar, né? Sim. Mas isso é algo que leva tempo. Vocês terão que fazer o caminho mais longo, pois vocês ainda estão sob o jugo dele. Dele quem? Do tempo. Ah. Ok. Espero que vocês tenham entendido. Eu também. Bem, enfim. Eu posso passar as runas para vocês. Ensiná-los a usá-las. Prepará-los para a batalha que está por vir. Mas essa é toda a ajuda que eu posso lhes dar. Eu não poderia entrar em confronto direto com o inimigo. Entendo. Minha missão neste mundo não é esse confronto. Minha missão é guardar e vigiar o tempo. E ele dá uma encarada assim no único. Valia. Repete, não, eu tava falando e falei junto, não ouvi. Sua ajuda já será de grande valia. Espero que seja. A minha vida também depende disso. Então, quando querem começar? Me dá 5 minutinhos. Preparem-se então. Começaremos em 5 minutos. Beleza, então. Deixa eu fazer um pipizão, que eu tenho uma ação pra fazer nesses 5 minutos, pode ser? Ok. Pausa pro xixi. Tá, já vou. Por favor. Eu só vou fazer uma pergunta pra ele, Jeff. Faz aí. Assim como você disse que as chaves mudam de lugar, acredito que depois que as runas são reunidas a primeira vez, todas as vezes elas também são trocadas de lugares, são dispersadas para lugares diferentes. Sim. Elas percorrem o multiverso todo. Ficam dispersas, aguardando uma nova era. Aguardando um novo momento de ocaso do universo. E pelos heróis que irão combatê-lo. E agora pausa pro xixi. Já vem. Vamos lá. Agora eu tô com uma outra porém na mente aqui. Voltei. Tem alguém rolando dado. Não aconteceu nada. Foi pausa pro xixi total. Só o Murren que perguntou uma coisa, não sei se você já tinha saído. Ele perguntou se as runas elas se separam e mudam de lugar depois que usam a roda. E a resposta foi sim. É Dragon Ball. Esferas do Dragão. Então vocês gostaram do idioma primordial, né? Pra falar idioma primordial é só falar nomes de bandas. Ingwin, Malmsteen, Rush. O nome da runa do tempo é Isikati. Seu microfone está barulhento. Não tem nada barulhento aqui não, rapá. Cadê todo mundo? Eu tô aqui já. Você e o Ariel já estão. Também já tô povo... aqui. Ah, o Gui já tá também. Boa. Aí, você tava pegando as roupas do varal, puxando a janela, que acho que vai cair um pé d'água, né? Oba, tomara. Precisamos não, mas tem que trabalhar cedo, cara. Mas não, eu posso fazer a torcer pra chuva parar um pouquinho na hora que você vai trabalhar. Ah, sim, com certeza. Ó, vamos combinar aí, assim, ó. Chove da 1 da manhã às 6 da manhã. Beleza? Beleza. Não, às 6 não. Até às 5, pronto. Alguém tem uma ação pra fazer antes do treinamento? Eu tenho uma ação. Pode fazer sua ação, se quiser. Tá. A Siri também tem uma ação, ela pediu 5 minutinhos pro cara. Ah, tá. Bom, suponho que seja mais fácil eu fazer esse treinamento com o corpo completo, né? Acho que eu não preciso responder essa pergunta. Ok. Bom, com licença. Vou entrar em meditação profunda. Vou tentar uma coisa antes, que eu nunca tentei. Serim, faz o favor. Sierra, faz o favor. Que foi? Ah, tá, sei que você não tava. Ah. Achei que o Gui não tava. Pega nesse meu bolso aqui. Tem uma... Bom, você vai pegar, só tem ela só. E coloca no meu colo, por favor. Eu sento. E faço a posição do chakra de virgem, fecho os olhos. O conselheirinho deposita na minha mão a estrela. Posição do chakra de virgem? É. Coloca no meu colo ela. Tá bom. Pegou? Pôs no colo? Quando eu for com assim, eu finjo que ela tá caindo da minha mão. Aí eu ponho ela devagar. Tá bom, Peter Quill. Boa. Serinho, se você deixar cair isso aí, ia ser uma catástrofe. É, só é tanto que é de boa. Ok. O problema é a outra escurinha que você tem aí, duas. Duas escurinhas? Sim. Ah, sim, tô ligado. Já esqueceu? Não, lembrei. Lembrou porque esqueceu, caralho. Não, ele falou, tipo, não, mas eu esqueci, que eu não associei, diferente. Eu não associei, mas agora eu entendi. Ok. Eu me concentro pra tentar restaurar os meus braços usando a estrela. Eu sei que não vai faltar espírito, porém... Eu quero tentar fazer como se fossem membros substitutos, digamos assim. Que eu tenha controle sobre eles normalmente. Uhum. E aí eu uso o poder da runa de controle para poder manter, né, o controle dessa situação junto com a runa da velocidade para acelerar o processo. Tá, beleza. Está rindo, bombado. Fala aí, Luz Estrela. Vai se fuder, velho. Eu comecei a andar com a bateria do lado, né, pra carregar. Você vai entrar no 7 agora? Ai, que engraçado. Cuidado que trem bala. Tá, Toff. Você se concentra. Tá utilizando a runa do controle? Isso, a runa do controle junto com a velocidade para acelerar o processo, junto com o talento de restauração molecular para poder restaurar os braços, ao mesmo tempo que eu vou usar como matéria, ao invés de ser matéria orgânica, usar a estrela como um braço de ki, de energia pura, dos dois braços, né, no caso. Ok, certo. Você pega as estrelas que estão ali no seu colo, se concentra sobre elas, a runa do controle começa a brilhar na sua nuca. A runa da velocidade começa a brilhar na sua lombar. Vocês veem a Toff em concentração total. As estrelas, as duas esferas luminosas que estão no colo dela ali, começam a emitir um brilho cegante. Aquilo vai se expandindo, tomando todo o corpo dela. Os olhos da Toff começam a brilhar. O olho da Toff começa a brilhar também. E aí a Toff, ela vai e mergulha. Os dois cotocos ali, naquela luz gigante que tá se formando no colo dela, uma luz rodopiante, cegante. Então, você mergulha seus braços ali, você sente um calor incomensurável. Parece que você vai ser desintegrada. É um calor tão forte quanto aquele que você sentiu quando o Magão do Mal destruiu seus braços. Então, um brilho intenso se forma, uma explosão de luz ocupa todo o local, ofuscando vocês por um segundo. E a onda de choque joga todo mundo pra trás também. O Piccolo Samael fica em pé ali, apoiado no cajado dele. Quando a visão de vocês vai voltando, retornando pouco a pouco, vocês olham pra Toff. Ela ergue as mãos assim, e ela tem duas mãos que são feitas de pura luz. Starlight. Duas mãos feitas de pura luz. Enxergar, agora não vai ter mais problema, né? São feitas de pura luz. Conforme ela vai mexendo assim, vai mexendo, a textura superficial vai assumindo uma coloração meio bege, meio amareladinha, acompanhando o tom do resto do corpo dela, e vocês veem que a pele dela vai se regenerando e recobrindo esses dois braços que ela consegue formar de pura luz. Por fim, ela começa a mexer os dedos assim. Vocês veem que ela tem controle, testa alguns golpes, alguns socos, e você vê que seus braços estão restaurados, Toff. Ok, coloca a mão no bolso. Eu lembro que assim ele guardou o cabelo do cara, certo? Certo. Pego o cabelo e uso moldar terra para esmeralda para poder fazer uma orbe. Ok. Tá boa. Beleza. Você usa moldar terra e transforma aquilo ali numa esferinha assim, desse tamanho, ó. Uns 2 centímetros de diâmetro, mais ou menos. Pronto, eu coloco no meu olho que tá faltando. Sensacional. Muito pronto, bom. Agora estou completa. Podemos começar. Ele tá em pé só olhando. Por fim ele dá um sorriso. E aí ele olha assim na direção da Ciere, aguardando a Ciere completar o que ela foi fazer. O que você vai fazer, Ciere? Eu vou pegar umas sementinhas ali. Ok. Olhar assim no chão. Feito de que o chão ali? Então, parece ser pedra ali. É um material estranho. Mas dá a impressão de ser pedra, ser mineral. Então, uma quebradinha. Uma quebradinha? Como assim uma quebradinha? Uma quebradinha. Faça uma fissurinha ali, ó. Como você faz uma fissurinha? Eu uso a pedra da terra, que é mais fácil. Vai, não sei se é terra ali, deve funcionar. Ok. Fazer uma fissurinha ali. Tá, com a pedra da terra ali, você consegue fazer um furo. É. Vou jogar sementinhas dentro assim. Vou tampar. Certo. Uhum. E vou fazer crescer uma árvore ali pra nós. Como você vai fazer crescer uma árvore ali? Eu vou usar o meu... A minha habilidade de criar plantas. Aham. Uhum. E com isso eu vou criar uma árvore ali. Que a gente consiga... Uma árvore, eu quero fazer uma árvore grande. Uhum. Pra que a gente consiga, se possível, treinar em cima dela. Entendi. Uma árvore que tem uma casa na árvore própria, entendeu? Interessante. Eu consigo perceber a intenção da Ciel? Consegue. Ela tá plantando semente no chão? Desculpa, eu não entendi, Di. Se me permite, posso complementar a Ciel? Pode. É, eu vou até o lado dela. Oi? Vou ficar bonito. Eu vou até o lado dela, vejo onde que ela tá fazendo crescer a árvore. Eu risco ativando a pedra da terra também. Risco um círculo em volta, como se fosse fazer uma aquele negócio que os caras usam da guerra, como é que chama? Suástica. Eles entram pra tirar, como é que chama? Trincheira. Como se fosse uma trincheira e coloco água. Bom, não há uma vida completa sem água. E começa a encher aquele lugar, aquele possível lugar, com água. Certo. É uma cidade ali, né? Minecraft, rapaz. Uma árvore. Ninguém tá plantando cidade, ninguém tá construindo casas aqui, Carlos. Você vai construir uma casa na árvore. Daqui a pouco eu vou fazer uma... Tá. Quando a Ciri coloca a semente, você irriga a Toph. A Ciri, ela pega e se concentra. Meditação. E ela faz... Assim, com os braços, esse gesto assim, elevando os braços pro alto. E aí vocês veem assim ele fazendo pra árvore crescer. Do nada, vocês veem que não cresce uma árvore. Ela disse que tinha colocado algumas sementes. Crescem várias árvores, todas juntas, seus troncos se unindo, se fundindo num único tronco gigantesco. E aí surge ali dentro uma árvore, uma espécie de uma sequoia gigante. E quando vocês olham para o alto, aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo, crescendo, crescendo, crescendo. E atinge fácil, fácil, uns 250 metros de altura. Nossa. Cara. Ela vai crescendo e vai expandindo copas. Ela faz 6 copas ao longo do seu tronco gigantesco. No alto da copa mais alta, vocês veem que os galhos eles vão se entrelaçando junto com folhas, vão se juntando e formando estruturas como se fossem iglus, são semisféricos, e vão formando essas estruturas com pequenos orifícios, pequenos para vocês que estão aí debaixo, né? Mas pequenos orifícios que lembram portas e janelas, e faz uma gigantesca casa no topo dessa árvore aí. Casinha de onde barro? E o Shurá tá sendo lá de cima. Nessa árvore celestial aí. Tá, tem uma árvore gigante aí agora. Gostei. Caceira. Mas aí, me explica, qual que é a finalidade dessa árvore? Será que não vai dar problema nesse local? Uma árvore nunca dá problema, Toph? Tá, mas nesse local que a gente tá aqui, é um local, digamos assim, só de coisa morta, né? É resto do que já foi alguma coisa. Será que não entra em equilíbrio? Era lá no outro lugar. Aqui onde a gente tá, não. Mas aqui onde a gente tá é um lugar específico no espaço. Ele foi construído através de eras de coisa. Tava precisando de um verdinho. E assim fica mais gostoso de treinar. Já que a gente vai passar um ano aqui, não dá pra passar um ano no nada. Num local sem só com essa imensidão branca? É muito branco. Você tá preocupado só com a branquitude do lugar? Olha, eu nunca vi uma árvore fazer mal. Então não vejo problema em ter uma árvore aqui. É, tudo bem, mas espero que não dê problemas na linha do tempo, uma criação num lugar que não se cria. Mas enfim. Traz um animalzinho também, moçadinho. Eu acho que não dá pra invocar aqui, Grião. Eu queria. Mas eu só vou ter uns 2 ou 3 bisões comigo. Você tá bem aí, ô menino verde? Gigante Esmeralda. Suas palavras não são Gigante Esmeralda. Alguém pegou a referência. Suas palavras não são totalmente infundadas, Toff. Essa árvore não é uma árvore comum. Nenhuma é. Você tem consciência do que você fez? Ela nunca tem consciência do que ela faz. E aí, claro que eu tenho. Eu criei uma árvore. Sempre agindo por impulso. Tudo bem, eu partilho dessa culpa. Afinal, eu criei um lago para que crescesse com vida. Mas, viu? Mas, ainda assim, eu mantenho a minha teoria de que uma criação primordial num lugar que só é de morte, digamos assim, não deveria existir. Como assim criação primordial? Ué, você criou essa árvore através da runa, não foi? Não. Ela germinou através da terra primordial e da água primordial. Olha, Toff, eu só usei a runa pra fazer o buraco, mas o poder de ela crescer é meu. Você usou a runa pra poder fazer o buraco, então pra interferir no terreno aqui. Porque você não conseguiria fazer o buraco usando sua força própria. Consigo, mas com a runa é mais não, fácil. Você não consegue, você tentou e você não fez. Eu só olhei o terreno, eu não tentei. Não, você falou, vou fazer um buraco. Exato, o mestre me perguntou como. Eu olhei o terreno e falei, vou usar a runa da pedra, porque deve dar certo. Em momento algum eu tentei fazer de outra maneira. Então, você já interpretou que não daria certo você tentando normalmente. Não, então, porque foi fácil. Em On eu fiz o quê? Eu fui lá e fiz o buraco com a pedra só. Em momento algum eu tentei fazer de outra maneira. Então você usou. Mas o Aldrich ele olha pra árvore e fica olhando ela. Olha pra baixo, o solo onde ela tá plantada. Você tem noção do que você fez? Não. Eu fiz o que eu falei que eu fiz. O quê? E uma árvore. Não. Você fez mais do que isso. Você plantou uma árvore do tempo. Não, eu plantei uma semente. E a semente não é do tempo, não. Mas esse solo... Esse solo é um solo especial. É, eu vi que é diferente. Você germinou sua árvore com as areias do tempo. Você criou uma árvore do tempo. Aí, viu que legal? Queimada do tempo, se você quiser. Ela vai continuar crescendo. Até um dia em que ela vai conseguir sair desse bolsão espaço-temporal. Então, que legal! Vamos criar uma árvore queimada do tempo? Sim. Vamos criar um cadáver do Mori? Acredito que no seu também. Eu espero sinceramente que vocês vençam a batalha contra o nada. Aberta. Porque você acaba de me dar uma nova tarefa de vida. Você acaba de me dar uma nova missão. Jardineiro. Praticamente isso. Pra ela nunca sair do bolsão do tempo. É. Não, ela sairá. Não há nada que possamos fazer pra impedir. Nem devemos fazê-lo. Ela sairá e continuará a crescer. E seus galhos crescerão. E avançarão. pelo tempo. Seus galhos interligarão diversas linhas do tempo, diversos momentos do tempo. Essa árvore no futuro, e até um pouco incoerente dizer isso em se tratando dessa árvore, mas no futuro ela será um portal temporal, um ponto de acesso para qualquer tempo que se desejar ir. É, não foi tão ruim então. Não. É como você disse, uma árvore nunca é ruim. Viu? Mas ela precisará ser vigiada, pois pessoas ruins poderão... E aí ele para um momento, fica olhando pro vazio. Vixe, o vazio tá invadindo aqui, droga. Pessoas ruins tentarão utilizar a árvore pra praticar o mal. Mas eu a vigiarei. Eu cuidarei de sua árvore. Dependendo dos seus inimigos. Olha, muito obrigado. Agora você tem um propósito. Outro, mais, né? Mais um. Olha, o Celerinho, ele sabe uma magia de fazer clone. Se você quiser, eu acho que você vai precisar. Não, engraçadinha. Eu venci o tempo. Eu posso ficar em dois lugares, dois tempos ao mesmo tempo. Tempo. Mas, afinal, onde nós estamos? Esse local? Um bolsão espaço-temporal. O tempo aqui dentro, ele corre de forma mais rápida do que lá fora. De forma exponencial. Isso está perdido no meio do plano da energia temporal. Os restos da batalha que nós tivemos contra o tempo. Os restos dos universos e mundos que foram destruídos foram selados por nós dentro desse plano. Infelizmente a energia daqui, vez ou outra, acaba escapando por algum portal e causando anomalias em algum lugar. Pessoas podem ser aprisionadas por essa energia e ficarem num loop eterno, revivendo o mesmo dia constantemente, até que um evento, algum evento específico, ocorra e eles possam se livrar desse ciclo. Enfim, vocês estão cercados pelos restos da minha batalha de incontáveis eras atrás. No centro disso aqui, se é que pode-se dizer que há um centro, se é que ele pode ser localizado, no centro de tudo isso, a Senhora Eternidade fez a sua morada. Sério? Vamos lá bater um papo com ela então. Existe uma cidadela chamada de Cidadela da Eternidade. Quem conseguir alcançar esse lugar poderá ter com ela pessoalmente. Bem, estão prontos? Agora sim. Vamos iniciar então o treinamento. Só me responde uma coisa antes. Claro. Por que você decidiu aparecer só agora? O que fez você aparecer? Ele olha pra Lisbeth. Por favor. Ele olha pra Lisbeth, encara a Lisbeth. Olha pro único, encara o único. Eu senti que era o momento de eu ajudar. Olha pra Lisbeth de novo. Senti que vocês precisavam de um pouco de ajuda. Lisbeth, vocês. Lisbeth, vocês. Você é considerado um viajante do tempo, certo? Mais ou menos. Você consegue ver o futuro de qualquer um, qualquer coisa, ou o seu próprio? Eu consigo ver muitos futuros diferentes de tudo. Obrigado. E você saberia o futuro de qualquer pessoa só de olhar pra ela, ou não? Como se fosse um vidente, talvez. Os futuros. Os futuros? Sim, mas o futuro ainda não está escrito. Mas ele muda constantemente. Mas e se o passado foi escrito, ele consegue, de certa forma, acompanhar o futuro? Quê? Se o passado foi escrito, ele consegue acompanhar o futuro? Por exemplo, o único. O único nasceu no passado, mas ainda assim ele acompanha a Lisbeth no futuro. Lógico que por uma coisa que não deveria acontecer. Certo? Sim. Então, é porque... um momento antes de você aparecer, eu tava tentando entender o que havia acontecido com a Lisbeth. E percebi que a alma dela estava ligada com outra pessoa em algum outro lugar muito distante. E eu não pude saber quem ou o que era. Talvez você, vendo os futuros, poderia nos dizer alguma coisa a respeito. Acredito que as lições de Único já são suficientes para ele responder essa pergunta. Não é Único. Não é, Selene? Olha, esperando ele responder. Quer dizer, então, que essa ligação de alma que ela tinha é com o Único em outra época, é isso? Não, não é disso que eu falo. Eu consigo ver os muitos futuros que podem ocorrer a partir desse evento. E eles não são... O que vai acontecer não é algo fixo. O futuro continua em movimento para vocês. Por isso o Único está aqui ainda. O tempo não se alterou. Ou seja, o futuro ainda é incerto e nebuloso para vocês. Eu que ainda temos uma pequena chance de vencer. Então, é justamente por isso. Que eles possam estar de posse de um mal que pode, de um mal maior. É justamente por isso que eu falo. E esse mal ainda não foi destruído, por isso que o Único ainda está aqui. Se o futuro é incerto e o Único permanece aqui, então quer dizer que a alma da Lisbeth está ligada com uma pessoa desde algum tempo passado. É isso que eu quero dizer. Se caminha junto. Ser mais diretos. Se eles responder essa pergunta, eu posso interferir e tornar o futuro um ponto fixo, imutável. Por você ser um negócio, não sei se você viu o que realmente aconteceu no nosso mundo, mas tivemos que fazer certos sacrifícios para poder deter um mal que estava acontecendo por lá, e por isso e com isso acarretou outros males, pois lutamos contra o Garleth, que acabou se fundindo com a Tormenta, e a Lisbeth, para tentar conter tudo isso, acabou absorvendo tanto a Tormenta quanto o Garleth. Mas nesse último evento, parece que a Tormenta se desligou dela. Não sabemos se ao certo foi isso mesmo que aconteceu. Mas parece que ela sentiu algo distante dela. Não sei ao certo. Talvez essa outra ligação que a Top esteja falando possa ser isso. por ela estar viva ainda, essa ligação ainda se permanece ligada a ela. Permanece ligado. Olha para Lisbeth, olha para você. Pois isso já aconteceu comigo. Quando eu fiz uma burrada na minha adolescência, pode-se dizer assim. Eu entendo a preocupação de vocês. Sim. Mas eu não posso lhes dizer muito mais. Sob a pena de fixar um futuro. E fixar um futuro trágico. O futuro que trouxe o único aqui. E a resposta a essas perguntas, a essas especulações que você está fazendo, Murin, só poderão ser respondidas quando sairmos daqui. E aquele cordão que liga a alma de Lisbeth para além desse lugar for seguido até a sua fonte. Ok. Por hora é inútil perder tempo com isso. Então, sem mais delongas? Sim. Nós também temos que nos preocupar, pois através dessa ligação, eles podem saber nossa localização quando sairmos daqui. Não sei se esse lugar eles terão acesso, mas acredito que eles também saibam o nosso posicionamento, a nossa localização por ele. Pois isso virou uma faca de dois gumes. Acredito eu. Tanto nos favorece quanto nos prejudica, pois não sabemos ao certo quando seremos atacados novamente. Por isso, quando sairmos daqui, formos em busca das runas e da roda do tempo. Sim, sua preocupação é justa. É plausível. Mas como eu disse, não adianta você ficar especulando, sendo que a resposta você só terá no futuro, quando o futuro chegar. Tentar se preparar para não é muito mais uma preocupação nisso, é mais tentar se preparar para um inevitável, vamos dizer assim. É o melhor que vocês podem fazer agora. Preparação. Eu lhes passarei aquilo que eu posso compartilhar com vocês. E espero que isso lhes sirva bem. Se vocês não tiverem nenhuma outra ação a fazer, sugiro que comecemos imediatamente. Ok. Bora lá, vamos lá. Nenhuma outra ação? Não. Beleza. Ele começa o treinamento com vocês. Começa ensinando vocês como utilizar as pedras rúnicas. E aí começa ensinando vocês a transferir as marcas para vocês, e ele vai, ele próprio, transferindo as marcas que ele tem para cada um de vocês. Opa, opa, eu não quero marca nenhuma, não. Você não quer marca, não? Não. Ah, uma marquinha só. Tô de boa de marca. Tem certeza? Beleza. Quem mais não quer marcas? Ou quem quer uma quantidade limitada de marcas? Quero todas, quero a Ciro, eu sei que vai querer todas. Que eu consigo combar com a do fogo. Eu acredito terra e água, acho. Não sei. Não sei se tem mais alguma outra que dê pra combar. Todas. Todas. Quem já jogou sistema Daimon vai dominar isso. Aqui não é Pokémon, Carps. Eu sei que não é Pokémon, filho. Qualquer pedra pode ser usada com qualquer coisa. Se vocês combinarem a pedra da água com a do fogo, vira uma pedra virtual do vapor. A pedra do fogo com a pedra da terra vira a pedra do magma. E por aí vai. Bom, quais as pedras vocês estão querendo? Todas? Eu sim. Eu também. Bom, ele tem os quatro elementos básicos. Ele tem velocidade, ele tem matéria, ele tem controle e ele tem mente. Ó, eu vou pegar então, eu vou querer... Vou pegar os três básicos e a runa do controle. Ok. Então você tem os quatro elementos e o controle. Isso. Legal. Se juntar a pedra do ar com a do... Ah, sei lá, tem uma pedra da eletricidade, não dá pra fazer relâmpago. Até dá. Bom, se ele pega todas, eu sei. A Toph pega todas também, né? Uhum. Quem mais? O Grião falou que pega tudo também. Tudinho. Direito. Quer tudo aí? Beleza. Tudo. Só o Celerim não vai querer? Nem a da mente, Celerim? Nem a da mente. Nem a da mente. Ele já mente bem. Ah, um 29 no teste, tá bom, né? Ok. Ele passa, ele transfere as runas pra vocês. Vocês ficam imbuídos com o poder das runas. E aos poucos ele vai ensinando vocês a fazer um treinamento de autocontrole e meditação. Um treinamento muito parecido, em alguns aspectos, com os treinamentos que a Toph faz. Com o treinamento que o Griel fazia em Lenoren. Treinamento de arquearia. Muito parecido com os treinamentos de conjuração que todos vocês tiveram. Tá? E aos poucos vocês vão começando a aprender a dominar essas runas aí. Primeiramente, vocês aprendem a ocultar as runas em seus corpos. E elas deixam de ficar visíveis. Interessante. Boa. Segundamente, Digidin. Segundo, ele ensina vocês a combinarem os poderes das pedras. Para criarem efeitos distintos. E com a pedra do controle junto, isso facilita para vocês. Então vocês conseguem criar uma pedra virtual do vapor, por exemplo. Utilizando fogo e água. Com a pedra da matéria e as pedras dos elementos, vocês conseguem criar os elementos ao redor de vocês. Então pouco a pouco vocês vão alterando esse cenário, esse ambiente onde vocês estão e criando rios, criando montanhas. Criando, sei lá, criando geleiras. E vão aprendendo a dominar isso. Ele também ensina uma coisa pra vocês que vocês não tinham utilizado ainda. Ele ensina vocês a utilizarem as pedras ao contrário. Hã? Sim. Ao invés de construir, destruir. Utilizar o oposto das pedras. Ele dá o exemplo mais básico. A pedra da vida. Ela cria a vida. Mas se você usar ela, o oposto dela, você consegue suprimir a vida. E aí você cria a morte. E ele explica que foi exatamente isso que aconteceu com Rugal. Ele quis criar vida. Ele usou a pedra da vida para criar muita vida. Mas ele ficou obcecado depois em combater o vazio. E ficou obcecado em aprender a dominar as pedras rúnicas com perfeição, com maestria. Algo que ele somente viu num dos mundos que ele criou. Num dos mundos que ele criou, onde a pedra da vida estava, haviam pessoas que conseguiam dominar a pedra da vida com maestria, com perfeição absoluta, sem sequer se cansarem. Algo que vocês próprios, mesmo com os ensinamentos do Aldrich, não conseguem fazer. E o Rugal ficou obcecado por isso. E quem tentou conseguir esse poder, esse segredo, a todo custo. E ao invés de espalhar a vida, ele começou a espalhar a morte. Ele se tornou a própria morte. Até que ele sucumbiu pelo seu próprio conceito. Ele acabou ele próprio morrendo. Então ele ensina vocês a usar o elemento oposto da pedra. Por exemplo, usar a pedra do ar não para mover os ares, para mover o ar, para criar o ar, mas para extinguir o ar. Usar a pedra da terra para extinguir a terra, destruir ela, tornar ela em átomos, em quarks, e utilizar depois a pedra da matéria para recriar tudo. Ensina vocês a utilizarem a pedra do controle para controlar as outras pedras e com isso se cansarem muito menos. E ensina vocês a usarem a pedra da mente. A pedra da mente fortalece as suas mentes. E mais que isso, vocês conseguem agora criar um elo psíquico, um elo mental entre todos vocês. Telepatia agora é a Lavonté para vocês. Pastor. Testando, testando. Alô? Ah, sai da minha mente! Não só isso. Suas mentes estão fortalecidas e quando alguém tenta invadir a mente de vocês, vocês conseguem com mais facilidade bloquear, impedir isso. E ele fica ensinando vocês a utilizarem isso. Utilizarem esses poderes. Tá ensinando oclumência pra nós. O quê? Tá ensinando oclumência pra nós. Exato. É isso aí. Que outra pedra tem? A velocidade. Ele ensina vocês a utilizarem a pedra da velocidade pra vocês ficarem mais rápidos e conseguirem fazer feitos surpreendentes. Que outra... pedra da matéria. Com a pedra da matéria vocês conseguem criar coisas do nada. Vocês virtualmente conseguem criar. Virtualmente não. Realmente vocês conseguem criar matéria. Vocês conseguem inclusive converter matéria. Pedra da terra que vocês usavam para manipular a terra e fazer uma montanha crescer do solo. Utilizando a pedra da matéria vocês conseguem fazer no ar, ali não tem nada, crescer uma montanha. Ok? Uhum. Ok. Certo. E ele ensina vocês sobre os segredos do tempo. E ensina vocês a perceberem o tempo de uma maneira diferente. Ensina vocês a sentirem sutis alterações no tempo. E aí quando vocês olham para o único, vocês passam a enxergar o único de forma diferente do que vocês enxergavam ele antes. Vocês olham para o único e quando vocês se concentram, vocês passam a enxergar o único como um fantasma, como algo translúcido, como uma possibilidade do que pode acontecer. Não como algo concreto ainda. E vocês conseguem expandir essa percepção e olhar para as pessoas que vocês possivelmente vão encontrar nas ruas depois e conseguem verificar se a pessoa ela é uma pessoa real ou se ela é só uma possibilidade, se ela ainda não foi concretizada. Que louco. Hã? E aí vocês aprendem que o tempo ele não é uma coisa linear. Ele é mais um tipo um wibbly-wobbly time-wimey stuff. Peguei tempo... referência, hein? O tempo ele não é linear. Algumas coisas são fixas, outras estão em movimento. E ele ensina vocês a reconhecerem o que é uma coisa fixa e o que é uma coisa que pode ser alterada no tempo. E adverte vocês. Não brinquem com o tempo. Não baguncem o tempo. Porque eu vou estar lá vigiando. pra impedir que o tempo se desestabilize novamente. Tá falando pro grupo errado, mas tudo bem. E aí depois ele sobe na árvore da Ciere e ele começa a fazer um mapeamento dos maiores galhos já que existem nela, e começa a fazer um mapeamento de pra que ponto no tempo aqueles galhos conduzem. E começa a fazer diversas anotações ali. Ele vai ensinando também sobre a natureza do corpo dele. O corpo dele é feito de cristal. E ele tem alguns efeitos interessantes. O efeito piezoelétrico e o efeito piroelétrico. Quando vocês canalizam o poder de fogo sobre o corpo dele responde criando descargas elétricas poderosíssimas. Quando vocês canalizam eletricidade no corpo dele gera calor. Ou, legal. Ou gera energia cinética. Porque além do efeito piroelétrico, ele tem também o efeito piezoelétrico. Quando vocês golpeiam o corpo dele gera eletricidade também. A onda de choque do impacto gera eletricidade no corpo dele. E ele descarrega essas descargas em quem atinge ele. E quando vocês imbuem eletricidade no corpo dele, ele também consegue gerar ondas de choque. Ele consegue gerar energia sônica também. E ele vai ensinando acerca da natureza do corpo dele também. Como isso funciona. Por fim, conforme vocês vão dominando e aprendendo essas habilidades e tudo mais, ele entrega para cada um de vocês um cristal que ele tira do corpo dele. E aí ele fala para vocês: guardem esse cristal com vocês. Isso vai permitir que nós nos comuniquemos, que vocês me localizem onde quer que eu esteja. Em qualquer época. Em qualquer época. Entendi. Isso é um elo, um pacto de confiança que eu faço com vocês. Ô Jeff, esse cara parece um testículo, não? É meio rombudo, assim, meio cabeçudo, sabe? A arma dele é um animalzinho? Não, ele tira assim do ombro. Tá tirando uns pelinhos do ombro e dando pra vocês, só isso. Que mais, gente? E aí quando ele termina esses, ou melhor, intercalado a isso que ele vai ensinando pra vocês, quando ele termina uma lição e ele deixa vocês irem pra praticar, vocês têm o tempo também pra vocês irem fazendo as suas coisas, os seus próprios treinamentos particulares. Ok? Se eu tenho a runa da velocidade, a runa da... O que tá me riscando? Tem a runa da velocidade, a runa da matéria, runa da... Do que mais tem? Da luz. Do tempo. Eu conseguiria criar uma estrela? Com essas runas? Ou precisa de alguma outra runa? A da luz alguém tem que te colocar, né, Rodi? Matéria. A estrela mesmo não é luz, né? É um combinado de... Matéria, calor... Terra... Terra. O que falta aí pra ter uma estrela? Falta gravidade, né? Mas não pra criar uma estrela no céu. Pra criar, tipo, uma estrela igual a do Ungaka. Ligado? Então. Acho que se tivesse a runa da criação seria mais fácil. Mas eu acredito que teria que ter a runa da gravidade. Ou então as quatro, as runas que compõem as forças elementais do universo. Eletromagnetismo, gravidade, força fraca, força forte. Qual mais? São só essas quatro. Gravidade, força fraca, força forte e eletromagnetismo. As quatro forças fundamentais da matéria. É isso, né, Ariel? Eu não deixei nenhuma de fora. Quando eu criei, eu pensei em todas elas. Meu questionamento é, tipo, uma estrela tem mais poder que um corpo vivo? Um corpo vivo, assim, um ser vivo que tenha aqui? Sim, tem mais poder. A matéria que compõe o seu corpo vivo foi fundida no coração de uma estrela. Ou seja, todo corpo, na teoria, o Ki é mais poderoso que uma estrela. Você conseguiria fazer o Big Bang? Como? Não, ao contrário. É o contrário. Tá. A estrela tem tanta energia, que ela consegue fundir os átomos para formar a matéria que compõe seu corpo. Certo. Ou seja, não vou conseguir juntar poder de estrela. Não sei, depende do que você quer fazer, explica aí. Eu tô falando fisicamente como é que é. E tô tentando pensar aqui, bolar como que se cria uma estrela com essas runas aí. É? Não é o poder de estrela, mas um jeito que ela pode pegar poder, ela pode usar a runa da criação pra criar átomos e depois usar a runa da criação pra destruir o átomo, pra gente separar o átomo. É, isso dá muito bom. Fissão nuclear. Isso dá muito bom. Por isso que eu falo, não pode pôr a física nos jogos de RPG, porque sempre dá merda. Agora eu duvido que você faz isso dentro de uma bolsa, um buraco portátil. É que no caso eu queria justificar a criação de uma estrela ou algo que tenha tanta energia quanto. É tipo a estrela do Rei Gelado lá. Não entendi o que você falou. Tô falando que eu queria justificar a criação de uma estrela. Como se fosse a estrela do Rei Gelado lá. Ah, tá, entendi. Entendi. Bom, ele armazenava energia ali, né? Pra então, criar no caso aquilo. Era dele com energia, né? É, você pode ir fazendo isso e ir armazenando energia, criando átomos e destruindo eles, armazenando energia e com a pedra do controle mantendo isso tudo contido. Se é que é isso que você quer fazer. Basicamente, mas você quer fazer uma estrela igual a dele, né? Oi? Você quer fazer uma estrela igual a dele? Não, não. Eu queria fazer uma estrela mesmo. Igual do que um Gaka conseguiu guardar a pequenininha lá. Ah, tá. Aí, no caso, ele forjou uma estrela, né? Sim. Bom, você tem um ano aí, dá pra nesse um ano fazer, usando as runas aí e armazenando energia, dá pra fazer, sim. Vai poder ter no final desse um ano uma estrela. Demorou. Mas é a Luiz Estrela mesmo, viu? Ah, se fuder. Vai usar sainha também agora? Que porra de sainha, rapaz. Usar um colar no rabo. Pra quem não pegou referência, tô falando de The Boys. Ai, ai. Gente, que mais? Treino agora, é isso? Sim. Acho que sim. Tá, bom. Vamos fazer o seguinte, então. Alguns de vocês, no caso só a Toph e a Ciri, já me mandaram as coisas que querem fazer durante o período de treinamento. Tá? Pensem no seguinte. É um momento que vocês têm para desenvolver nos personagens de vocês tudo aquilo que ficou para trás. Vocês vão ter um ano para fazer isso. Tá? Ah, o meu personagem ele chegou do nível 1 ao 30 em apenas 3 meses de campanha. Não faz muito sentido. Então, por exemplo, eu queria aprender um idioma, não deu tempo. Não teve tempo efetivo, né? Então, tudo aquilo que ficou pra trás, que vocês queriam desenvolver, em termos de roleplay e tudo mais, pensem e aproveitem esse momento. Poderes novos. Vocês têm runas aí pra vocês utilizarem. Tem tempo para vocês treinarem e com isso desenvolver poderes novos. Tá? Vocês têm Epic Boom para pegar, eu mandei atualizada a lista dos Epic Booms para vocês. Né? Já estou quase alcançando a cronologia de jogo nossa mesmo. Né? Já estou bem perto de alcançar e de ficar com isso bem atualizado. Então acho que todos vocês, pelo menos um Epic Boom tem para pegar. Então dá para usar isso para ganhar poderes novos que vocês queiram. entendeu? Ou simplesmente pleitear outros poderes e a gente desenvolver. Tá? Então eu vou pedir para vocês pensarem nisso ao longo da semana aí. Vão me mandando aí no... Pode ser no grupo, pode ser no privado, se vocês quiserem, não tem problema. Tá? Para eu ter um tempo para poder bolar essas coisas e apresentar para vocês na próxima sessão. Beleza. E aí na próxima sessão vocês vão sair disso depois de um ano. Hã? Dá pra trocar poder entre os amiguinhos também, se a gente quiser. Sim, dá pra vocês trocarem poder, um ensinar o poder pro outro. Isso é interessante, isso é legal. Dá pra vocês passarem as marcas das runas, agora já passei aí algumas, inclusive. Certo? Enfim, pensem o que vocês querem fazer, combinem ações em grupo também, isso é legal. Ah, vamos aprender todo mundo, sei lá. Vamos aprender todo mundo a plantar árvore com a Ciere. Ela faz buraquinho, joga sementinho, joga água e espera. Acho que todo mundo sabe esse poder. Não, vamos aprender todo mundo a plantar árvore. Vamos reflorestar a Gaurasa. Né? Ah, vamos, sei lá. O Greal vai ensinar pontaria pra vocês. O Celerim vai ensinar vocês a dominar a eletricidade. Enfim. Inventem coisas aí que vocês gostariam de fazer, de ter pro personagem de vocês. Combinem e vão me passando, tá? Outra coisa, se vocês tiverem mais coisas para esclarecer com o Piccolo aí, com o Aldrich, agora vocês sabem quem... Semana passada vocês não sabiam, simplesmente pareceu um cara, vocês nem sabem quem que é o cara, não dá para especular muita coisa, né? Agora vocês sabem quem que é o cara, então imagino que possam surgir novas dúvidas para esclarecer com esse cara, então aproveitem isso daí. É o momento de terem quase todas as respostas respondidas. E depois correria para pegar o que falta pegar e ir para a batalha final. Depois dedo no cu e gritaria. Dedo no cu e gritaria. Entendi. Não necessariamente nessa ordem. Não necessariamente nessa ordem. Gritaria e dedo no cu. Ai, caramba. Bom, pensem aí o que vocês querem fazer da vida. É um momento exato pra pegar tudo aquilo que tá chateando, que tá frustrando e corrigir. Ok? Beleza. Beleza. Vamos encerrar por aqui então hoje. Alguém tem mais alguma ação? Uhum. Rolaram dados ou mandaram mensagens? Ah, ok, do Ariel. Eu acho que foi isso. Mensagens. Vou colocar uma estampa de tempo aqui pra eu ver a hora que as mensagens são mandadas. Não, já estão dando. Mas tem. Já tem. Que joga em 15 minutos ainda, malandro. Que joga. Ok, 15 minutos. O que vocês querem fazer nesses 15 minutos? Sei lá. queria tentar, tipo, sei lá, se quiser já falando como eu e a Tamir foram os que mandaram, ou seja, adiantando uma parte do treinamento. Já vou adiantar uma parte aqui pra vocês. Essa é a nova tabela pra vocês usarem as pedras fúnicas. Onde você jogou isso? Lá no Roll? Tá no Roll 20. Tem uma tabela lá. Antes vocês podiam fazer livremente, sem penalidade, só até primeiro nível. Agora até sexto nível tá liberado pra vocês usarem à vontade as pedras. Ou seja, replicar qualquer magia que tenha a ver com o conceito da pedra. Ou do combo de pedras. Certo. Depois, se puder, você passa as pedras que a gente tem certinho, que eu não lembro, não. Certo. E se tem alguma pedra diferente com o pessoal lá em no Reino de Lena lá, vai poder conversar com o Dendê aí pra ele lá buscar pra nós, né? Já que ele aparentemente consegue sair e entrar desse bagulho aqui de boa. Eu tenho todas, Di. Tem todas? Todas as que tá com o pessoal lá eu tenho. Sim. Eu não sabia disso. Passa pra nós aí, mano. Olha, eu tava vendo aqui, o Nadir fazia tempo. Sabia. Só não lembrava, Di. Eu disse que eram três. São três, Severin. Você isso, tá certo. Esqueci da sombra. Falta a destruição, né? Não, é destruição, sombra e gravidade. Destruição, sombra e gravidade. Qual que eu falei? Você falou só destruição e gravidade, faltou a sombra. É, então eu tô certo, faltou a sombra, é isso aí. Destruição, sombra e gravidade. Lembra quando vocês resgataram a Ciere do nada, e aí começaram a esclarecer as coisas, entender o que estava acontecendo, e as pedras rúnicas e tal, e decidindo o que ia fazer, quando vocês estavam ouvindo falar sobre os planos e Sigil, e a cabeça de vocês foi fazendo assim, né? Lembram que a Ciere, ela se trancou no plano do Theon durante um momento, quando ela saiu com marcada de runas? Uhum. Foi nesse momento que ela marcou as runas que estavam com de posse dos deuses. Isso. E ela não pode. E ela não pode passar essas runas pra nós também, Jeff? Pode. Mas ela passou? O Aldrin ensinou. Eu ensinou acho vocês que a passarem. As únicas que ele não. Que o cara não tinha era vida e luz, né? Vida e tem. Né? Luz, quem tem? Ah, vocês têm luz, né? Verdade. Temos luz. Vida e luz ele não tem. Ó. Nós temos. Criação ele também não tem. Não, mas aí você já não tinha antes, né? Criação não. Criar o que pegou. Na criação eu tenho. É verdade, você pediu emprestado pra um Gaka. Pedi emprestado pra um Gaka. Falei, um Gaka, presta aí pra mim. Rapidinho, tá, já devolvo. Então eu tenho a da criação sim. Passa aí. Ó, no total a gente tem fogo, água, terra, ar, tempo, coração. Vida, matéria, controle, mente, criação e luz. Passa por escrito, pelo amor de Deus. 11 quantas, pedras. Quantas tem? Quantas são? 11? 11. Vamos lá, vocês têm terra, fogo. Caramba. O que é que eu escrevo aqui? Terra, digita todos juntos. Fogo. Ar. Bosta, água. Mano. Água. Luz. Tempo. Criação. Mente. Controle. Matéria. E vida. Esqueci alguma? Não sei. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esqueci uma. Não, tem 11. Eu contei só 10 que eu escrevi. Tô colocando o roll 20. 5 no primeiro e 6 no segundo. É que o tempo tá na frente do GM, amor. Ah, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, tá certo. Caramba, consegui decorar todas. Ok, vocês têm praticamente metade das pedras. Pois é. É. Se eu tenho a matéria, eu posso criar qualquer matéria. Certo. Então eu posso criar matérias que compõem a estrela. Sim. E aí pra forjar, pra compactar numa estrela, seria o quê? Fogo pra acender a fornalha, controle pra manter unido. Ah, então eu tenho toda. Pra gente tem todas as coisas. Você tem uma bomba, né? Você não tem uma estrela, né? Você não tem gravidade. Mas o controle eu consigo, mas eu digo assim, combinado com o meu poder de absorção de energia, seria pra ter o controle da energia em si, não pra ficar suspensa no, em órbita, é isso que eu quero dizer. Sim. Com a pedra da criação dá pra criar a gravidade, não dá? Não, criação é só coisas materiais, acho. É, também acho. Um Gaka criou de algum jeito, ele só tinha da criação e da velocidade. Ai, mas aí ele nem teve contato com a pedra da gravidade, né, eles usaram a roda. Bom, enfim, é aquilo que eu falei pra você. Você tem um ano aí, dá pra ter essa estrela, de boa. Uhum. Enquanto isso, eu tenho que desenvolver o armazenamento primeiro, pra depois armazenar a estrela. Mas põe SSD, então. A HD já não tá mais com nada. Mas diz que o Windows 10 tá matando o SSD, né? Um pouco assegurado que o meu SSD vai ser de esmeralda. Tá. Vou adiantar então duas coisas aqui. Um dos poderes que foram solicitados: usar as pedras. Já tá aí. Não precisou nem de uma semana de treino? Não, não, demorou tempo isso aí, rapaz. Não vem quando, não. Não foi assim o webinário. Em 3 horas vocês aprenderam o negócio online ainda. Foi AD da faculdade. Não, não vem com essa, não. Tá, vou revelar aqui um outro negócio. A Toph me pediu pra desenvolver a percepção dela. Na verdade, a percepção já tava lá. Só deu uma melhorada na coisa. Cadê? Regras, não é regras. Itens e poderes. Percepção de ki vital. Você treina o seu ki, Toph. E aí você passa a perceber muito além do que você percebia antes. E eu tô atualizando a tabela aqui. Oh, caralho. É porque eu percebo o mundo físico, o mundo espiritual, e agora que eu tenho conhecimento de outros mundos, eu gostaria de tentar sentir esses outros mundos. Né? Mas isso já tava lá na tabelinha que eu montei. Sim. Uhum. Depois que eu me dei conta, estava. Eu não tinha acesso na hora que a gente estava conversando. Mas agora vocês têm pedras rúnicas e vocês têm um treinamento especial para melhorar isso. Então eu atualizei a tabela lá. As dificuldades baixaram e tem uma tabela extra lá. Tá. Já está disponível para você consultar. Thanks. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver da Ciel também, se dá pra adiantar alguma coisa. Criou a árvore. Ocultou as runas, tava querendo isso. Correto. É, o restante eu acho que vou responder tudo na próxima sessão. Sem problemas. O resto vem na próxima sessão. Isso aí. O resto vem na próxima sessão. Tem bastante coisa. Bom, enfim. Pense direitinho o que vocês querem. Me digam. Ok? Beleza. Vamos parar então? Ó, já tô na tolerância dos 5 minutos aqui, hein? Beleza, até mais, Ariel. Tchau. Gente, bom descanso pra vocês. Obrigado por hoje e até a próxima semana. Até. Boa. Mano, 250 não vou passar isso aí nunca, velho. Olha os modificadores. Eu vi que quanto mais você conhece o nego lá, né, menos a dificuldade. Exato, tem um monte de modificador aí pra reduzir isso. Levando em consideração que vai dar um 100 de dificuldade no final das contas, tá bom. É, então. De boa.